Som Luiz. Ele. Desculpa. Diga. Pois termina não. Aí, realmente. Não, terminei. Terminou. Barney. Roberto, você tava falando de dentro do. Era. Nossa, falar pro você, viu? Das verdade, verdade. O quê? Eu não entendi o que ele falou. Não sabe nada. E o nome da mulher, porra. Eu não sabe nada. O nome da mulher Barney. É irrelevante. Ô, Barney, se você for atrapalhar, é melhor você. Ah, vai se fuder, ajuda aí, ô. Vai pra puta que pariu, velho. Filha da puta. Olha, seguinte. Ele que vem, né, cara? A mulher dele é ô, miserável. Vai tomar no cu, Barney. Deixa eu falar, pô. Deixa eu falar, cara. Take 2. Ah, não. O Zé fala demais, cara. É chato. Ô, você não quer mais. Seu Nonô, por favor, seu Nonô. É, morra, Barney. Seu Nonô, você que tava lá naquela die, época. Die, Barney, die. Você que tava lá naquela época. Ah, vai se fuder, velho. Vai pra puta que pariu, Barney. Véi, broxa, caralho. Esfrega a cara no saco do vô, velho. Fé da puta. O cara não fala nem filho da puta, né? O cara fala fé da puta, né, cara? Não, viu? É igual, em vez de xingar de palhaço, chamar de palhaço, né, cara? O cara palhaço é mais louco. Forma aquele vãozinho mais conhecido como buceta de macaco. Eu sou o cabaço. Você conhece o cabaço? Ele pegou no meu odiaço. Crá, craca. Crá, craca. Craque, hein? Croque. Croque. Desliga aí, perna. Com um psicopata. Abre gostoso. Já tô na dúvida agora quem que é o psicopata. Se é o Barney ou o Hamilton. É o Hamilton. De certa forma, assusta a galera. Vamos lá? Tô com assustada. Ótimo. Named a suspicious person. 4423 live, I'll get the mobile station. Group of guys in an old Cutlass. I guess an off-white in color. Parked in a parking lot for a long time. Watching the clerk. Give me the rest. Hoje o Tosco Chanchada Podcast vai entrar no mundo insano, denso, macabro, psicopata, sinistro, denso, do mal, insano, dos maulias em forma de gorilas. Hoje o Tosco Chanchada vai falar sobre os serial killers. Medo, tô com medo, perna. Tá comendo perna? Tá comendo perna? Não tá não, meu querido. É aí que você se engana. Tô comendo perna. Nem a pau, filho. Já falei trocentas vezes nessa porra de podcast que aqui é output, cara. Mas por que você passou essa pasta de amendoim no corpo todo, perna? Ui. Tava se lambendo, né? Ui. Aqui ó, no bico do peito tem uma cerejinha. Eu vou mandar o Chico Estrela, velho. O Hannibal. Cara, nem em episódio sério a gente consegue fazer sério essa porra, cara. A quem tá brincando aqui, pô? Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. Aqui não é o Barney. É sim, você é o Barney agora. Aqui é o Hendrix. Aqui é a Jenner. A Jenner, né? A Jenner, né? A Jenner para os íntimos. Eu sou o Bruninho. E aqui o Alemão. Vamos pros e-mails e daqui a pouco a gente volta com a mente insana dos serial killers no Tosco Chanchada Podcast. É o Homem-Pássaro. I am Tosco Meio. Oh, não, não, não. Alô, criançada, vamos ler os e-mails. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Você sessão de e-mails, senhoras alemão. É isso aí. É bom pra caralho. É, senhor alemão, parece que ultimamente aí as nuvens negras estão rodeando os podcasts nacionais, hein, cara? Pode crer, rapaz. Isso é preocupador, hein, perna? Oh. Porque já que estamos na chuva aí, é pra ficar embaixo da pra da, ficar da chuva preta. Negra também, né? Chuva de lodo. Semana passada aí o Nowload anunciou aí que ficará em hiato aí por tempo indeterminado. É. Pra quem gosta de games aí, pra quem acompanhava o Nowload aí, é uma grande perda porque é um dos maiores podcasts do país. E foi de repente, né, cara? De repente, assim, encerrou as portas, né, e tal. Vamos ver, estamos torcendo aí pra que eles voltem, porque trabalhos bem feitos, assim, não podem ser deixados de lado. Ó, o Eduardo Moreira também, cara, tá sofrendo aí que teve uma pane elétrica lá no bairro dele, se eu não me engano, lá. E queimou um monte de coisa na casa dele também. Ah, é? É, cara, os equipamentos dele. E Eduardo Moreira aí toca 3 podcasts, né, cara? Pois é. Então... agora vai desfalcar o negócio. Oh, então aí vamos torcer também pra que Eduardo Moreira consiga aí se ajeitar e voltar logo aí, porque os ouvintes sentem a falta. É isso aí, mano. E por falar em sentir falta, né? Galera sentiu falta da gente, são 15 dias sem Tosco Chanchada. Mais ou menos, né? É, me engana que eu gosto, né? Mas agora tem o Fast and Fuck pra agradar o povo no meio. Pra dar uma amenizada, né? O Fast and Fuck é o que entra no meio. Ui! Uau! Rápido e poderoso, né? Fudêncio. Rapaz, episódio 31 do Tosco Chanchada, muitos e-mails aí, comentários a respeito, o pessoal gostou desse, hein? Um episódio que a gente realmente não esperava muito, né, Perna? Verdade, depois que a gente gravou e tal... a gente ficou meio naquela, tipo, de meio gozo, né? É, falou, será, né, cara? Sabe aquele gozo que você... aquele coito interrompido, tira antes, né? Ficou naquela, mas... mas, cara, pelo que a gente vai mostrar daqui a pouco aqui, né? Lendo os e-mails e comentários aí, eu acredito que anunciou, rapaz. Deu certo. Fomos surpreendidos novamente. Novamente. E já que a gente tá falando sobre isso... tem 13 letras. Antes, vamos anunciar, né? A promoção. Anunciar, não. Revisar pra aí quem não tá ouvindo o Fast and Fuck, tá perdendo, muito, né? Muito, muito. Porque lá, além das notícias bizarras e promoções que você não pode perder, tem também indicações de podcasts muito bons, né, cara? Muita coisa, entrevistas. Entrevistas quentes, calientes. Muita coisa bacana. Ouvinte do Tosco. Lá no Fast and Fuck a gente vai sortear um Tenga Egg. Ai! Que isso, perna. Pra você saber o que é um Tenga Egg, cara, você vai ter que entrar lá no post do Tosco Chanchada Fast and Fuck número 3. Que imagens valem mais que mil palavras, né? Tem um vídeo lá explicando do que se trata. Muito bonito. Negócio que você enfia no pinto. Ui! E lá explica como você faz pra participar da promoção. Você vai receber aí um Tenga Egg na sua casa sem custo nenhum. Talvez vai pagar pra receber, tem que matar, né? Mas aproveite, vai ser muito útil pra você, ouvinte, homem ou mulher, né? Pode usar no parceiro também. Fica a critério, né? Claro. Use a imaginação. Claro, claro. Comentários, alemão. Vamos agradecer aí a galera que comentou no episódio 31 do Tosco Chanchada Podcast. Esse bando de tosco chanchadeiros que adoram falar merda aqui no podcast. Começamos pelo Tiba, né? Ai, a ele aí, o Toba. Mais conhecido como, né? O Toba. Toba, I love you. Ele disse que tá louco pra servir cerveja pra gente, cara. Minduim, né? Cara, se fosse uma garçonete gostosuda, né? Tesuda, pin-up, né? Agora o Toba, imagina o Toba, cara. Um garotinho de seus 15 anos, falando meio grosso, meio fino. Ih, rapaz. Usando roupinhas... emo, cara. Ai, socorro. Ai, meu Deus. Ele falou que vai vir vestido de colegial quando ele vir. Ele que é aluno do Zé, né? E o Zé deve conhecer muito bem aí, Toba. Conhecer no sentido bíblico da palavra. Lógico. Tem um tal de K aí que a gente desconfia. Deve ser cabaço, né? Que é fake do Zé, né? Ou seja, nos momentos em que o Zé não participa do Tosco e não tem mais nada na vida pra fazer... Ele para um pouquinho de tocar punheta e vai lá e fica fazendo fakes aqui no comentário. Então, Zé, morra! Vai procurar o que fazer, Zé. Vai dar aula, Zé. Não tem uma aula pra você dar aí, não, Zé? Ui. Tem também o Júnior Batista. É um comentador assíduo aqui, né, velho? Esse direto, cara. Inclusive via Twitter. Opa. Ah, o rapaz que usa o pseudônimo... De Joares. É Joares, Juarez, whatever que seja. Fica a pergunta, cara. Mande como escreve seu nome, Joares ou Juarez. Alemão, mande um abraço pro Joares, no maior estilo Frota, porque ele adorou suas imitações do Frota no último episódio. Aí, Juarez, chega aí, ó, o capaz. Dá aqui dá um beijinho aqui no peito do tio, dá. Ô, Frota, o que o Juarez tem que fazer? Fica ligadinho aí. Fica ligadinho aí, Juarez Júnior. Oh, yeah. Demais. Tem também Ju de Luca, que deve ser uma mocinha, né? Cegar? Acredito que sim. É Ju de Luca, né? É. E ela fala que a gente não falou do Shot at Love. A Shot at Love. Que era a Tila Tequila que apresentava. Eu trouxe no papelzinho, mas não deu tempo de falar. Mas nós lembramos da Tila Tequila. O senhor Kio Caio César do Farrazini. Ele que deve ser parente do Di César, lá do Big Brother, né? Que parece que é uns caras do... Putz. Um dos caras do Bros lá, parece que era vizinho dele, cara. Truta. Sério mesmo? Oh. Comeu e tudo. Abraço também para o senhor Quarto Sinistro e o senhor Seu Panda, né? Dois parceiros do Tosco Chanchada. Que andam de mãos dadas por aí, pelo Brasil, né? Então tá, né? Um abraço pro Desi. Desi. Desi da onde, cara? Do pé de goiaba. Pro Torto aí, um dos maiores guitarristas que eu já vi tocar na região, cara. Ah, é? Opa! Então tá bom, você tá falando. É o Coelho, Alemão. Coelho, vai tudo muito rápido esse rapaz. Quem é? Conhece, Perto? Não, esse... Ele é novo, né, no esquema, eu acho. Ele deve ser novo ouvinte aí, ele... Ah, não, ó, ele fala que é novo, que ele é antigo ouvinte, mas que ele nunca tinha comentado. Resolveu sair do armário agora. Ah, resumiu, assumir que é um tosco chanchadeiro, né? Chanchadeiro assumido. Danou-se. Ah, o Nando... Reis? O Nando Vars aí, que também fala do reality show da Tila Tequila. É o mesmo alemão da Tila Tequila, isso aí? Ah, eu não sei, cara, porque como eu vi Shot at Love, e ele fala que é double Shot at Love, só se for ela com dois caras, né? Não pode duvidar nada de uma pessoa que faz pornô, né? Claro, claro. Então, pode ser o mesmo, sim. Ao Delaco, aqui já está participando também lá da... Ele é um dos fãs do Tosco Chanchada no Facebook. Ah, é? Opa! Eu não entrei ainda. Não tem Facebook, cara. É... Não serve pra muita coisa, não, viu, cara? Nada, eu sei que não. Gorkut. E aí? E aí que ele disse que não assistiu a Casa dos Desesperados, cara. Então, fiz só o YouTube pra te salvar. É verdade, tem muita coisa lá, cara. Eu dei procurando. E ele fala que a Mônica Matos podia participar da próxima fazenda pra cuidar dos cavalos. Coitada, cara. Que tarado, né, coitada. Esse menino. Ao Maru. Magu. Ao Metalis. Metalis, que é uma mistura de Metallica com o Amarilis. Ah, merda, né? Socorro, cara. Ao Romeu Missal, um grande abraço. Romeu Missal, o mágico brasileiro. Você já viu aquele Missal Mamura, perna? Nossa, cara, que isso. Muito ruim. Ruim, cara. Deve ser parente dele. Abraço pro Resnove. Pra Tayane. Pro Padre também. Opa, pro Jabor Hill que... Pro Jabor Hill, cara. Que tem uma coisa interessante pra dizer, cara. Jabor Hill disse aí que a senhora Jabornessa, né, que é a... Jabornessa. A noiva do Jabor Hill, que em breve ele vai se casar aí, né, cara. Disse que esse podcast sobre reality show foi o primeiro podcast que ela ouviu até o final. Nem o Pirata Cast, cara, do senhor Jabor Hill, ela ouve inteiro, cara. Então, nós conseguimos fazer ela chegar até o fim. Exatamente, cara. Coisa que o Jabor Hill não consegue. Somos praticamente o Ricardão do podcast. Você, ouvinte, fazemos sua noiva chegar lá. Abraço pro Jabor Hill aí, que é um parceiraço do Tosco Chanchada. E é brincadeira, Jabor Hill, que a gente sabe que você é grande. É, pessoal do PirataCast aí dá um apoio muito grande aí pra gente. E em breve aí, né, poderemos aí até convidar, se Jabor Hill estiver aí com a sua agenda livre, né? Opa! Quem sabe Jabor Hill participando do Tosco Chanchada aí, né, cara? Pessoa, seria uma honra. Opa! Pra ele. Oh, quer dizer... Abraço, Jabur, e toda a galera aí do PirataCast. Fiquem ligadinhos. Ao José Júnior. Um rapaz sem sobrenome, né, cara? É verdade, né, cara? Um abraço pro Almighty também. Ao QJ. QJ, que é um queijo com lajota. Ao Bruno Elias, cara, que adorou aí o Tosco Chanchado e provavelmente deve encarar uma maratona em breve. É o mal que a gente promove para as pessoas grátis. Socorro. Tem também o Felipe Lemos, que sempre comenta aqui, né? Opa, ele é assíduo também. Opa, e toda essa galera aí foi que comentou no Tosco Chanchado e não perca tempo e... Comente também. Comente também. E-mail. E-mail do Eduardo H. Soares. H? Mais conhecido como Eduardo Henrique. Da onde ele é, senhor alemão? Esse cabra mora na cidade de Macho, perna. Ah, é? É uma cidade onde tem muito homem. Homem de verdade, sabe, perna? Uhum. Não aqueles gays lá de Bauru, que... E tem mulheres bonitas também, também, né, cara? Lógico, é onde tem homem, né? Normal. Que não dá o cu, tem mulher bonita também, né? Bom, ele diz o seguinte que... De onde que ele é, perna? De Marília, São Paulo, Marília, né? São Paulo, é. cidade nossa. E ele diz que ouviu aí o Tosco Chanchado através de indicações do Metacast, cara. Olha que bizarro isso, hein, cara. Você acha? Marília, que é uma cidade pequena, né? Podia ter ouvido, assim, mais fácil ele ouvir, sei lá, na propaganda que a gente usa nos ônibus aí na cidade, né, perna? Então, rapaz. Mas, tudo bem. E aí, o que mais ele diz? Ele disse que quer se encontrar com a gente, cara. Como assim, cara? Bom, gente, retiro o que eu disse sobre homens de Marília. Na verdade, existem poucos que são homens. É isso aí, Eduardo Henrique. Valeu. Fica ligadinho no Tosco Chanchada Podcast. Valeu. Tem também do Mark Ellison, que adora reality shows. Mark Ellison, que escreveu um caralho do tamanho da tela. Não sei pra que isso. Adora, cara. Um caralho grandão, né, então, perna? Então, rapaz. Tem um e-mail também do Eduardo Cosso. Eduardo Cosso, que é o cara que gosta de mandar e-mail, você já percebeu? Gosta de mandar e-mail, cara. Ele não manda comentário, tá certo ele. É, o comentário é pra escrever bobeira mesmo. E-mail é pra escrever e-mail, velho. Comentário é pra você escrever primeiro. Uhul. Ele diz o seguinte: no início eu assisti a Casa dos Artistas, mas não gostava do Big Brother, que só comecei a assistir porque no trabalho o assunto era só ele e não acabava até o fim do programa. Porém, é muito divertido ver as coisas bizarras que os japoneses fazem. Claro, né? Você que tá lá, né, cara? Mas Eduardo Costa tá meio louco nesse meio, né, cara? Você percebeu o que ele escreveu? O quê? No início eu assisti a Casa dos Artistas, mas não gostava de Big Brother. Ah. Assisti a Casa dos Artistas, mas não gostava de Big Brother. Você apressa, cara. Aí no fim ele fala: porém, é muito divertido ver a coisa bizarra que os japoneses fazem. É, cara, em uma frase o cara falou de três programas diferentes. Cara. Deve ter mais uns quatro aí escondidos, que a gente não sabe. Easter eggs, né, cara? É, só decifrando. Só o Robert Langdon pra decifrar. Ele cita um exemplo aqui, alemão. Ele diz o seguinte: como num programa que os concorrentes têm que ler uma frase, que geralmente trava a língua, né? Uhum. Mas tem que ler bem rápido. E quem errava, levava aí porrada no saco por uma engenhoca embaixo das pernas do participante. Ai, que coisa saudável, mano. Ai, que beleza, cara. Isso é igual brincar de andar mula com perna. Vê se isso aí não é uma diversão pra toda a família, cara. Oh, claro, família Adams, né? Já os nerds e as gostosas que passam no Multishow, acho muito hilário a diferença de uma mulher bonita e com pouca inteligência e os nerds inteligentes, mas sem nenhum tato social. Se eu fosse americano, eu poderia até estar num grupo desses. De resto, prefiro um bom seriado, filme, anime ou algo legal pra assistir. Valeu. Tipo Faustão, né? É. Abraço, Eduardo Cosso. Fica aí, Eduardo. Fica aí nu, ouvindo o Tosco Chanchado, Eduardo. E tem um e-mail aí enorme de grande, né, Leon? É verdade. Do Mr. Buckhead. Buckhead, que é o cabeça de balde, perna, é isso? Então, não sei, cara. Eu sei que ele é estudante de publicidade aí do interior de São Paulo. Certeza que é de Bauru, cara, não quer falar. É. O que ele diz aí, Leon? Aí, rapaziada, Toscosferas. Virmoses? Virmoses. Queria dizer que viciei nessa porra e tô baixando todos os episódios do cast e racho pra caralho de rir com vocês. Até episódios com temas que achei que não me agradariam e não acharia graça, eu acabo gorfando de tanto rir. Imagina, cara, que cena. Você imagina se o cara tem problema de azia já, cara. O cara gomitar de rir. Já entrei na comunidade de vocês e tô recomendando pra uma galera aí conhecer também. Parabéns. Opa. E a propaganda das fumadas Ring of Fire em espanhol ficou foda demais. É o primeiro cara que reconheceu, perna. Que reconheceu, é verdade, né, cara? Eu demorei meses pra fazer. Tipo assim, uns 10 minutos. E aí ele faz algumas situações aí sobre reality shows, né? Da Tila Tequila, como de a gente novo, já falou. Né, fala do Pimp My Ride, né? Verdade, cara. Que foi chupinhado aí pelo Luciano Huck. Cara, que é bem pior, né? Né? E tem um outro que ele fala que é uma prova de tudo, né? Do Discovery Channel. E aí ele escreve várias coisas aqui, mandou um abraço pra todos e um especial por trás no seu nonô, cara. Todo mundo gosta de encoxar a pelanca do velho, né, cara? Você vê, né? Você vê o tamanho da jaruba que o velho carrega? Valeu, Mr. Buck... Buckethead, né? Que deixa aqui algumas sugestões de episódios aqui. Que não vamos citar pra guardar só pra nós. Muito interessante, né? Uhum. Valeu pelo e-mail e indica mesmo aí pra quem você conseguir aí. Aliás, um abraço também pro pessoal indicado por Dani Cosmoveg aí no serviço, né? No trabalho aí. O setor dela é o animadão. É, né? O animadão. Abraço a todos vocês que ouvem o Tosco Chanchada. Abraço a todos os Toscos Chanchadeiros que ouvem e correm risco de serem demitidos dos seus trabalhos, né, cara? Ou até linchado em praça pública, porque passar rindo, né? Porque meu irmão uma vez passou rindo em frente do bombeiro e o bombeiro achou que tava rindo pra ele. Abraço também àquela galera que ouve Tosco Chanchada no busão e passa vergonha. É. Feito um retardado rindo. Alemão, e quem quiser seguir a gente no Twitter, como faz? Bom, pra quem quiser seguir a gente no Twitter é muito fácil. Basta você ter uma conta no Twitter, né, é, pelo menos, né? Não, nem precisa, né? Que dá pra ver, mas... Dá pra ver os links. Seguir lá, né? Não dá, mas então, você entra lá e os links do Twitter da galera do Tosco Chanchada tá aí embaixo do post, que a gente não vai falar todos, que é muito e demora e cansa. Muito. Acesse também o meupodcast.com, que é um diretório a respeito de podcasts, e tem uma comunidade do Tosco Chanchada lá, que é a quarta maior comunidade. Do mundo. E é do mundo mesmo. Verdade. É o único site que tem. Tem também comunidade do Tosco Chanchada no Orkut. Olha, um site também paralelo ao meu podcast, né, Pedro? Exato. Que corre ali atrás do meu podcast. Opa! Mas também é bem visitado. Entra lá. Eu ouço o Tosco Chanchada. E também agora Tosco Chanchada no Facebook. Olha só, eu não tenho, não sei o que falar. Se você quiser se tornar um fã do Tosco Chanchada no Facebook, tem um link aí do lado direito do site do Tosco Chanchada. É só dar um clique lá que você vai ser redirecionado. E vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Agora a gente vai pra mensagem de voz do senhor Arthur. E logo depois o que tem pra hoje, Perno? Hoje. É sinistro. Hoje dá medo, cara. Eu fiquei com medo, Perno. Eu confesso que não dormi durante 10 minutos depois que eu vi. É, eu não dormi porque tem insônia mesmo, cara. Tomei muito café. Abraço, galera. Fiquem ligadinhos no Tosco Chanchada. E comentem, mandem seus e-mails e mandem grana pra gente também. Manda. Pode mandar. Mandem aí as mulheres que ouvem Tosco Chanchada, mandem fotos nuas. É, escreva no peito, eu amo Tosco Chanchada, e manda pra isso aí. Manda. Fala aí, galera do Tosco Chanchada Podcast. Aqui é o Arthur do Legcast. Eu sou um desses que fizeram maratona Tosco Chanchada, indicado pelo Zaider Miura, que até já comentou em vocês aí. E achei muito foda, um dos podcasts mais engraçados que eu já vi. Rasgação de seda à parte. Falar sobre os reality shows aqui. A gente no LegCast até fez um programa de reality shows também. Eu falei do A Prova de Tudo. Um reality show que joga o cara no meio do mato pra ele caçar animais, achar comida na selva lá e mostrar como sobreviver. É bem legal esse reality show e, assim, eu curtia muito A Casa dos Desesperados, mas eu sempre achei, na minha concepção, que aquilo ali era uma paródia de reality show. Nunca pensei que tinha alguém que levava aquele negócio a sério mesmo. É, aquilo com certeza é armado, pior do que aquelas pegadinhas do Sérgio Malandro. Bom, enfim, continuem o trabalho aí e eu vou ficar ligadinho. No podcast de vocês. Pode deixar, até mais. Academia de Artes Marcial, sangue no zóio, no zóio, no zóio. Todo mundo sabe que as artes marciais deixam a gente mais melhor preparada pra brigar na rua. Então, o que você tá esperando pra vir pra cá? Aqui nós ensinamos você a matar os outros, a bater nos outros até os outros ficarem desmaiados. Nós ensinamos você a quebrar os dentes dos outros com o pé, pisar na cabeça dos outros até sair um miolo pé na orelha. Nós tem professor de briga profissional, com facão, inchada e pé de cabra. Academia, sangue nos olhos, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Aqui cê vira homem! Acho que um dos maiores medos que a gente tem dos serial killers, cara, é descobrir que amigos nossos podem ser serial killers, cara. Agora eu fiquei com medo, pera. A pessoa tem um aqui, né? Eu acho que é uma grande possibilidade. Quando eu junto lá o pessoal no Lola, cara, eu olho aquela galera, eu falo, aqui deve ter pelo menos uns 10% de psicopata. É bem possível, né? E eu tava lendo lá um negócio da psicóloga lá, falando que tem um a cada 25. Barney, eu vou voltar de ônibus, cara. Fudido, cara. Vou voltar de ônibus, cara. Que esperto. O Duris foi o motorista, né, cara? Ou o cobrador, né? Não. Te prende na roleta. Aí o motorista olha pra trás e... Come to daddy. Com a mãozinha do Fred Krueger. Here's daddy. Cara, mas quais são aí os comportamentos padrões de um serial killer, cara? É igual o nosso, cara. Normal. Tirando a diferença que ele mata os outros. Né? Então, é uma pessoa acima de qualquer suspeita. Mas eu acho que o cereal, ele se divide basicamente em três partes. Caixa do cereal, saquinho que vem dentro da caixa do cereal, e não menos importante, mas também podemos falar do cereal, propriamente dito. E aí, o prêmio escondido, velho? Não, isso aí não interessa. Ah, cara, mas tem um certo padrão aí. Apesar de que rola aí algumas discussões entre psicólogos aí, que um não concorda com a teoria do outro e tal. Mas tem algumas coisas, que como todo ser humano tem, e a merda de estudar informática é que a gente costuma ficar procurando padrões em tudo e em todos, né? Mas nos seres humanos aí, dito serial killers, tem algumas coisas, por exemplo, os caras não são pessoas organizadas, por exemplo. São pessoas que geralmente estão acima da média, né? Intelectual? Intelectual. Tô fudido. Geralmente moram com a mãe aos 30 anos. Olha o Barney. Olha o Barney. Olha, eu sei que tem aquela tríade de McDonald's lá, né? Pra descobrir se você é um serial killer. Socorro. É, quando você é criança... É a tríade de três coisas que você faz quando é criança que te faz ser um possível serial killer. Quer três? Tem a tal da tríade McDonald's, que é uma forma pra você identificar um possível serial killer quando adulto. E ela consta de três coisas. Um, fazer xixi na cama. Dois, causar incêndios. E três, ser cruel com animais. Peraí, isso aí é só quando eu era criança? Porque eu mijo na cama até hoje. Não, isso aí já é um problema. Isso aí se chama incontinência urinária. Aquilo ali é outra coisa. Mijar na cama dos outros. É só pro fraldão. Não, tipo assim, ó, mijar na cama dos outros. Tipo assim, ó, vou sacanear os caras, vou dar uma mijada. O Barney com aquela mania de enfiar a chave de fenda no buraco do pinto. Ganhou incontinência. Arrombou. É. E mijar na cerveja dos outros. Isso mostra que quando você é um grandíssimo lazarento, né, cara? Seria o motherfucker, cara. Seria um motherfucker, gostei dessa, cara. Então vamos descobrir hoje se Bart tem o perfil de serial killer ou de serial motherfucker, cara. Não, eu não mijava. Você vê de ninguém. Cara, mas tem algumas separações que a galera faz aí, que é pra classificar o serial killer, que é baseada no motivo que leva o cara a cometer um crime, ou então baseado nos padrões do cara. Só que assim, isso varia pra caralho, então rola muita treta em cima dos estudiosos do assunto. Se a gente falar, por exemplo, naqueles que se concentram no ato, por exemplo, são aqueles que matam rápido, geralmente, as vítimas. Se pá, tem os serial killer aí que são organizados e os desorganizados, que vai no impulso, mano. Vai ali, ó. Tá falando igual os coritianos, né, cara? Que isso, cara? Que aí dá a treta ali e ele mata. Já descobrimos quem que é o entre nós. Ele está entre nós. O que mata rápido é porque ele gosta de quantidade, não de qualidade, né? É, tem os que se preocupam com o processo, no caso, que é os que matam vagarosamente, cara. Que são os organizados, são os que saem de casa com as ferramentas já preparadas. Cabelo já penteado. Planeja já o que vai fazer, e tem os que vão por impulso, que são os desorganizados. Se tiver chovendo, o cara vai com sacolinha de mercado no sapato. Eu cheguei a conhecer alguns, cara. Só, não chegavam a ser killers, mas eram... Serão motherfuckers. Não chegava também a ser motherfuckers, porque os motherfuckers são engraçados, né? Aquele do alface mesmo, cara, que você contou no episódio atrás. Não, mas é pior. Tem uns assim que chegaram até a ser presos, assim, porque eram obcecados por certas pessoas. E realmente, cara... Stalkers. Mais ou menos. Serial stalkers. De ficar rodeando a casa da pessoa, seguir... Jogar bosta na casa da pessoa. Então, mas aí são pessoas que têm transtorno de personalidade e tal, então, né? Mas pra um desse aí cometer um crime... Ah, sim, mas ele não é uma parada planejada, né? Assim, o cara tem essa obsessão aí. Sim. E começa o cabaço. Aí eu me lembro, cabaço, igual, né? Igual aquele seriado Oz, que o cara, um dos personagens lá, nunca tinha matado. E quando ele mata, ele fala, eu preciso fazer isso mais vezes. E pega gosto pela coisa. Os caras não se ligam muito em quem eles vão matar, mas do jeito que eles vão matar. Porque prazer é deles. O prazer do que ele tá fazendo, do método dele. Não interessa muito quem. O Chico Estrela, ele, pelas entrevistas que eu vi do cara aí, ele tinha todo um ritual. Ele cheirava a mulher, mastigava mesmo, ele mordia e mastigava e engolia, cara. Isso é uma das coisas canibalismo. Que diferencia o serial killer do psicopata qualquer, é que ele tem um modus operandi definido, que ele repete sempre, tem uma certa assinatura, tem que matar mais de duas a mais pessoas com esse mesmo modus operandi, com uma certa diferença de tempo entre um e outro. Olha, tem uma lista aqui de atributos, né, do serial killers que você tem. Atributos, é as coisas do Orkut, né? Porque assim, né? Porque também tem o organizado e não social, e tem o desorganizado e antissocial. Esses vão no Lola. Ó, o não social, ele geralmente é socialmente adequado, esse é o acima de qualquer suspeito. Esses aí, até mesmo quando são presos, jogam a opinião pública toda a favor deles. Porque os caras realmente são muito bons de papo, têm um poder de persuasão muito, muito forte. Cara. É, os caras são dissimulados pra caramba. Total, né, cara? Total. Ó, geralmente nesse tipo aí, ele sofreu abuso quando era criança, ele... O Bruninho sofreu e não é assim. Tá? Ele é um cara bem informado. Mas é que o cara não pode gostar também. É que no seu nono, que é isso. O cara não... bem informado por isso. Esse tipo de... que a gente tá falando aqui, o não social, geralmente ele volta pra cena do crime pra ajudar a polícia, cara. O filho da puta, é a Suzane, né, von Richthofen, cara. Praticamente o Dexter. E o cara lá da Isabela lá também, né? Ó, ainda no não social, cara, ele geralmente ele desmembra corpos, ele pode matar em um lugar, mas ele deixa o corpo em outro lugar, ele tenta modificar a cena do crime, é a máquina de matar realmente, cara, serial. O cara tem a manha mesmo, cara. Esse é a linha de produção mesmo. Tem talento esse, pra coisa. É, faz porque gosta. O que eu vi... É, faz por prazer. É. O que eu sei, não é pelo dinheiro, não. O que eu sei de histórico dos serial killers brasileiros é que todos tinham algum problema sexual, assim, tinha um abuso e eles atacavam sexualmente as vítimas também. É, lógico. Mas você, com esse problema aí, você não quer matar ninguém, não, né? Não, não, eu faço com carinho. Aí tem aquele desorganizado e antissocial, né? Esse a gente deve conhecer uma porrada, porque geralmente o cara é socialmente inadequado. Ou seja, aquele cara é chato esquisitão. Pra caralho. É o cara estranho. É o bizarro. E esses vão no Lola também. Sabe, é o Eduardo Mãos de Tesoura da escola. É o boneco de voodoo. Um beijo pro Panda e um beijo pro Grafo. Ó, esses antissociais geralmente moram sozinhos e não namoram, né, cara? Opa, arranjei uma namorada agora. É o Barney, então. É, não dá certo nem uma namorada. Esses caras têm hábitos noturnos. Ih, rapaz. É o Hellist, então. Já tô na dúvida de novo. Cara, continua assim, eu vou matar vocês tudo aqui, cara. Daqui a pouco só não, ele tá falando amigo, aqui. Tudo amigo, Hellist. Ninguém sabe. Amigo. Geralmente, esses antissociais, eles abandonam a escola cedo, cara. Ah, não, eu me formei. Eu tô estudando até hoje, então... Quem não foi pra escola? Ó, eles não planejam os ataques, geralmente são coisas repentinas, assim. Acho que dá uns 5 minutos no cara, o cara vai lá e... Dá um estalo. E faz a parada e fala, é agora. A sinapse fala, vai lá. É. Ele ouve vozes. É, aí descobre que o rádio tá ligado depois. Pô, é igual... Droga. Tava ouvindo Tosco Chanchado, né? Eu ouvi vozes. Não se enquadra no perfil de serial killers, né? O serial motherfucker. Mas aqui em Marília teve o caso de um cara que era um incendiário, cara. Vocês lembram? Lembro. Cara, eu era fã do incendiário. Nossa, eu acompanhava os crimes do cara. Ah, ele assim. Era um terrorista, cara. Então, isso... Ele então, é um terrorista. Ele queimou carros perto da casa do Bart lá, cara. Queimou umas duas ruas pra cima ali. Não, o cara falou assim que ia queimar 50 carros e o último ia ser um carro camburão da polícia. Eu falei, cara, tamo junto nessa, irmão. Calma. Tamo junto nessa. Se ele tivesse convocado um povo pra ajudar, eu conseguia. Cara, mas só sei que o que teve de nego botando fogo no carro dos outros e colocando a culpa no incendiário, ele... Não, mas eu só incendiei 30, esses 80 que não fui eu, não. Não, tinha um cara lá perto de casa, tinha uma brasoca. Que é só o velho, né, cara? Aí pegou fogo, aí deu graças a Deus, agora vamos levar embora. O cara colocou uma placa no carro vendo, o outro escreveu embaixo, duvido. Cara. Que pariu. Só sei, cara, que você andava na rua assim, o pessoal escondido em cima de árvore, cara. Tinha uma recompensa de 300 pra pegar o cara. Eu falei, puta que pariu. Pô, ele merecia mais, cara. Com certeza. Não sei se você lembra, você deve ter recebido isso. Tem um site que tem um monte de foto de nerd e de psicopata, tudo junto, sem identificação. Sim. Se você é nerd ou psicopata, isso, né? Você escolhe e fala, você fala se aquele cara é um nerd ou um psicopata. Verdade. E os caras são todos iguais, cara. Outra característica aí do antissocial e que a gente deve conhecer muitos, assim... Nossa. Cara, eu sou para-raio de louco, cara. Nossa. Cara, mas dá uma olhada nisso. Os caras geralmente têm uma má higiene. Ih, é porcão. Andam em carro velho. Ih, aí já não é culpa do cara, meu. Aí é culpa do sistema, cara. É, pronto aí. A culpa do sistema. Brasileiro em geral, então. Ó, hoje eu tive que ajudar um tiozinho a empurrar uma Kombi, cara. Aí, cara. Possível? Então. Um possível seria não, não, o tiozinho que tava empurrando parecia o senhor Kaiô do Dragon Ball. Vou ajudar, né, cara? Porque aí o Renes tava tudo torto. O Renes acabou de empurrar o tiozinho. Entra aqui, filho. Dá um pirulito. Ah, e esses casos aí, o cara deixa a cena do crime diferente da do outro lá que deixa perfeita, esse deixa um caos total. E geralmente, cara, ele deixa provas físicas. Igual os bandidos molhados, né, do... É. Esqueceram de mim, deixa tudo molhado lá. É, aí tá na neve, congela tudo, idiota. Cara, mais uma informação que ajuda você a reconhecer se o seu vizinho ou seu amigo de quarto aí, é o serial killer. Seu parceiro, né? Assim, dizem as estatísticas que 80%, cara... Serial partner. Dizem as estatísticas aí que 80% dos serial killers são homens brancos, cara, na faixa dos 20 aos 30 anos. Oh, e moram com a mãe. Eu posso contar um caso aí de faculdade? Se tiver a ver com o assunto, né, Hamilton? Porque se você ficar falando bosta aqui também, pode ir embora, né? Põe ordem na casa, seu nome. Põe ordem na casa. Caralho. Olha, demorou tanto, já podia ter falado, vai. Cara, quando eu morei em República, tinha um maluco, cara, que realmente o cara era psycho. Ele não era psycho killer, né, mas ele era... Psycho crusher. Eu tinha medo do cara, meu. Eu dormia armado. Porque o cara, ele, além de não estudar, ele era matriculado na faculdade lá, mas ele não estudava. Ele ficava o dia inteiro em casa. Ué? E ficava andando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E eu estudando, né, cara, eu sou meio neurótico, eu começo a contar. Ah, você então, acho que... Ah, é, depois é o outro, né? Não, então, cara... Eu tava contando quantos passos. O cara, dava, não, mas aí. Né? Mas aí o cara... Você está sendo dissimulado, Henry. O cara passou 49 vezes. Filha da puta! O cara passou 49 vezes na minha frente e olhava e fazia assim. Espantava os negócios assim. Imagina o cara que tá com um mosquitinho assim, ó, espantando mosca. Só que não tinha mosca, cara. E ele. Não, e tudo que você falava, o cara, ele falava, não, tá errado. E ele tava certo, tá ligado? Tinha um fiapo de coco na garganta dele, cara. Não, nem pra ajudar o cara, não compro nada. Eu falei assim, acho cara... que você que era o louco, né? Não, eu falei assim, ô, cara, abaixa um pouquinho. Eu adoro som alto, tal, tá, mas, ó, abaixa um pouquinho aí. Ele... Cara, o sólido ultrapassa o sólido, mas o som não ultrapassa o sólido. Que, cara? Ele falava que isso, viagem, as teorias dele, cara. Eu falei assim, cara, minha mão vai ultrapassar, cara, uma cabeça. Cara. Ele... Ah, não, não é... Era... Ia, cara, eu ficava com ódio, cara. Sabe, você ameaçava o cara assim, o cara... Tá vendo? Só doente, mas você... mental, né? Isso é doente, cara. Mas, ô, Hendrix, você era o socialmente desajustado, cara. Você que quis matar ele, cara. Não, porque eu era o único normal ali, né, cara? Porque você embaçou com o pelinho do ovo. Não. Pelo do ovo. Do coco lá, caralho. Pelo do coco. O pelo pior, cara. Não, cara, olha, ó, quando ele dormia, né? Ele dormia na sala. Nu. Semi-nu, com aquelas cuecas, cara. Abria a porta assim, aí o cara assim, com a perna aberta, com as bolas de fora. Assim, topless. Aí apareceu o pelo assim, do ovo. Cara, puta que pariu, cara. Não, mas tem várias desse crap. Cara aí. Mas quem teve vontade de matar quem lá? É, quem? Eu tive vontade você de matar. Você é o serial killer, você ouviu vozes, cara. Não, não é o serial. Eu ia matar um só, cara. Suspeitou de você. Não, você tem um transtorno. Hendrix. Não, mas ó, imagina assim, o cara chega pra você e fala assim, ô, cara, ô, você comprou essa batata aí, tira o ar de dentro do saquinho, cara. Fala, não, cara, não tem problema o ar aqui. Não, cara, vai pesar mais, cara, vai pesar mais, cara. Ah, meu Deus. Aí, ele era doente mental, mas não, não era. É, ele pesamos era... antes, pesamos antes, deu lá 3 quilos. Tiramos o saquinho, deu 3 quilos. Falei, e aí, cara? Ele, não. Cara, isso não é normal, cara. Não, Hendrix, mas ele era acéfalo, você que encanava com a situação do acéfalo, cara. Sei que é você, Hendrix, o problema. E além de ter sempre preconceituoso. Então, foi a mesma coisa que o pessoal falou na época. Preconceituoso. Não, o problema é você. Aí, eu falei, tá vendo? Vamos chamar o cara pra dar um rolê. Meu, vamos jogar boliche. O cara pegou a bola na, até a pista. Você joga na pista sua. Ah, vá. O cara pegou, jogou 3 pistas pra lá. Fez assim, ele não tinha noção do peso. Fez assim. Não, mas aí, eu queria acertar aquela. Mais um argumento que prova que o cara era acéfalo. E você não respeita acéfalos. É. Já xingou o cara de gay. O cara gay, falou que era gênio, cara. Falou que o cara é gay e retardado. Sujeito, cara. Você não devia fazer isso, não, cara. Falou cara, que o cara é gay. Vou matar um hoje aqui, cara. Falou que o cara é... Falou que o cara falou. Vai embora, Romero. Tô ficando louco, ele tá se alterando, cara. Parece o Nicolau, cara. Tá chorando. Tá chorando. Idiota! Idiota! Não deixava, chamou de Nicolau. Mas dizem que as maiores motivações aí do serial killer, né, tem três teorias possíveis aí. Diz que as três são negligência, junto com abuso na infância, né, doença mental. Negligência? Ou então a galera... É, negligência na infância. Tipo, o cara ficou largado lá, as traças, entendeu? Bullying. Aí as pessoas maltratavam o cara quando era criança e tal. Bobo. É. Cara, colava o papel nas costas dele. Puxar o cueca. Fazia cuecão nele. Chute. É. Fazia cuecão nele. E no último caso tem o lance do dano cerebral, né? Eu me lembro de... É o colega do Renzo. É. Não, mas ele era acéfalo. Então, o dano terrível. O nipples, né? Aquele peitinho roxinho. O cara chegava pro porteiro. Ô, cara, me empresta 20 centavos aí. Por quê, cara? Comprar um solto. Não, todo mundo achando que ele ia pegar o ônibus e tal. Não, cara, eu quero comprar uma moto 125. cara, o cara é doidão, cara. Cara, eu acho que ele sacaneava vocês. Mas esses loucos que parecem loucos não são os candidatos. Assim, não, leva pra casa. Tá ligado. Não, esses caras... Com dó, leva pra casa. Não, não dá, não é dó, mas é... O serial killer já é um cara mais metódico, né? Não falei serial killer, é serial tonto, né, cara? Serial idiota. Esses caras são só doentes mentais. Pode ter uma certa psicopatia, tal, matar um, outro, mas não vai ser um serial killer. Aleatoriamente. Um aqui, outra cola. O cara faz você gastar mó grana, assim, ou vamos fazer um churrasco aí de um peixe na brasa aí, cara, vamos. Aí ele compra uns 5 quilos de peixe, pega 3, cara, só gosta da cabeça e do rabo. Ave. Aí eu falei, cara, mas você, por que isso? Cara, eu totalmente freak, É onde tinha mais quantidade e concentração de cálcio. Ah, toma leite, meu, sei lá. Cara, não, mas... Cara, isso é demência, cara. É demência, o cara é maluco. Mas ele não... ele escreve um livro, cara. Eu morei com um idiota. Ele não vai matar as pessoas arrancando o rabo e a cabeça. É, não... Como modus operandi. A não ser quando se faz isso com 3 anos de idade, né? Não, no caso dele, eu peguei e vazei. Fui morar em outro lugar, né, cara? Acho que o Hendrix tem mágoa desse cara. Tem. Não, cara, não. Aí vai vendo. São os traumas de infância dele que vai fazer ele virar os caras. É, tô achando... Eu tô falando, cara. O Hendrix é o... Vai vendo. Aí quando eu tava indo embora, o cara e os outros lá, que tinha medo dele, deixaram uma carta pra mim, porque eu trancava, né, meu quarto e tal. Aí o cara colocou assim, a chave que abre meu quarto abria a sua também. Cara. Agora a gente fala pra você, cabaço! Acho que quando o Hendrix tava dormindo, o cara lá ia abrir a porta. E tocava a punheta. Assistindo ele. Batia a punheta era o Hendrix. É, realmente, Hendrix, ele poderia se tornar um serial killer depois. Limpava, cara, o pau no seu lençol. Brasil, e também tem várias histórias sobre serial killers. Inclusive, foi citado um, ó, dias atrás aí, que o cara confessou o crime aí e tal, que ele matava os moleques lá na... Acho que no Mato Grosso, se eu não me engano. Ele... É o que levava na árvore? O molecado isso, na árvore isso lá? Aí, é. Nossa, cara, não tinha um lugar mais fácil? Esse aí era o metódico, né? É o metódico, porque tinha uma posição certa. Virado pra, 45 graus, pendurado pelo pé esquerdo. E com o galho em cima enfiado, da bananeira. E com o galho enfiado no olho. Né? Bizarro. É, a foto do cara, o cara realmente tem uma cara de maluco mesmo. É, esse aí tem cara de maluco, mas a maioria não tem, cara. A maioria tem a cara de normal. De normal, é. Bom, como o Bart disse, é uma controvérsia de quem seria o primeiro serial killer brasileiro, né? Que honra, né? Que é dois nomes muito bonitos aqui. O primeiro é o linguiceiro da Rua Arvoredo. Linguiceiro. Sei isso, cara. Porque tinha um Corsa Verde com a do Porta também. Em Marília a gente tem o linguição da Rua... Bom, e alguns dizem também que o primeiro é o Preto Amaral. Preto Amaral, cara? Amaral não é aquele cara que joga no Parmeira? O pior é que tem uma foto do Preto Amaral e ele parece o Amaral, cara. Do Parmeira. Aquele carcudo, torto, cara. Tipo, o farol baixo. É, vai conhecido como cabeça de área de Notre Dame, né? Puta que pariu. Mas quem foi o linguiceiro da Rua Arvoredo, cara? Ele era o José Ramos. Prazer. Ele era casado com a Catarina Puss. Pussycat. E ela atraía estranhos com a promessa de sexo fácil. E quando estavam na cama, embebedava a pessoa e tal, entrava o maridão com um machadinho na mão e sentava o rei na cabeça do coitado. O pior, cara, é que fala que como o cara era açougueiro, ele com um golpe só abria o crânio até o começo da coluna. Caralho! Imagina o corte que tinha esse machado, nossa, cara. Ele era fudido. Eu acho que isso aí dava um filme de terror melhor do que muito filme que a gente viu. Mas cara, essa história aí me lembra Hellraiser. O linguiceiro Highlander. Porque linguiceiro. Com a ajuda de Carlos Klausner, o açougueiro Ramos degolava, esquartejava, descarnava, fatiava e guardava as vítimas em baús. Com o carimbo do Sif. Isso! Né, moendo-as aos poucos e transformando nas famosas linguiças. Porque ele era linguiceiro lá da província de Porto Alegre e todo mundo comia linguiça. Achava de uma delícia. Ele era benquisto pela sociedade e tal. O pessoal curtia as linguiças que ele fazia e tal. Bah, todo mundo só comia. Consumia. Bah, vamos lá comprar linguiça do Ramos, que é uma delícia, diferente. Tem um gosto. Encheu o cu de linguiça, tchê. Tem um gosto de carne de porco. Vamos encher o cu de carne? Era carne de chifrudo mesmo, né, cara? Não, é legal, é coisa de gaúcho mesmo, né? Ele deixava o cara ir lá tentar comer a mulher dele. Aí provavelmente deixava comer e depois... Aí ele era comido. É, sei lá. Ele ficava, oral, né? Ele ficava bravo porque o cara ia comer a mulher dele, não ele, né? Cara, mas você ele sentava o machado. Você já imaginou que bizarro? A gente ficou chocado aqui em Marília quando descobrimos que aquele... Pastelaria famosa. Pastelaria chinesa lá vendia carne de cachorro e a gente comeu. Agora você imagina você comer o Hendrix, por exemplo. Imagina o perna comendo o Hendrix. Sai, pô. Não, não imagina não, cara. Mas foi por isso que ele não aparece como o primeiro serial killer brasileiro. Foi abafada essa história aí, só apareceu nos jornais da França. Uruguai. A população não queria admitir que eles tinham se transformado em canibais por acidente. Eles estavam comendo. É. Mas... O prefeito abafou porque eles começaram a falar que era uma cidade de canibais lá, sabe? Mas tem um tempo aí que fala por quantos anos o cara ficou vendendo... É tipo, o cara começou o açougue lá em 1863 e os crimes foram descobertos em 1894, então... Caralho! Encheu o cu de cara. É. Então praticamente uma geração toda aí de universitários, né? Nos seus churrasquinhos lá durante a tarde, cerveja, mulherada, cerveja, comendo carne de gente, cara. É, e foi... Os crimes aconteceram na Rua da Ponte, hoje Rua Riachuelo. Se você mora na Rua Riachuelo, você tá fudido. Você pode ser filho de linguiça. Proteína humana. Dizem que a carne humana é mais adocicada que a carne normal. Sei lá, aquele alemão lá do... O alemão do Tosco. Ele que comeu lá no sentido degustativo da coisa, um cara lá, disse que é igualzinho carne de porco, só que um pouco mais ácida. E ele falou que é muito boa, cara. Que informação útil, né? Pô, a história do Preto Amaral é muito louca também. Ele era escravo, cara. Com 17 anos ele foi liberto lá pela Lei Áurea, né? Por isso que é meio confundido lá com o açougueiro do Horror, que era a mesma época, mais ou menos. E depois que ele saiu daquela coisa bonita, que era a escravatura, ele foi entrou pro exército, participou da Guerra de Canudos e tudo, e foi promovido a tenente, né? Aí acabou a guerra, o Amaral integrou os batalhões da polícia e desertou. Aí ele já começou a apresentar sinais... Ele foi contratado pro Palmeiras. Aí ele foi cabeça de área do Palmeiras um tempo. Tá que pá. Pariu, meu bicho. Puta que pariu, viu, cara? Mas quais foram os crimes de Preto Amaral? O Preto Amaral pegava os molequinhos, dava bexiga pra eles, sei lá, dava uns presentes, e estrangulava e estuprava depois. Caralho, ele estuprava, bicho, depois, enquanto tava quentinho ainda. A primeira vítima, ó, a primeira vítima dele era uma pessoa de 27 anos já, cara. Que é o Pietro Amaral. Ele conheceu na Praça Tiradentes e depois de pedir forfe pra pessoa... Tem o forfe aí? Cara, falou que não, o Preto Amaral ficou louco, cara. Ficou louco, cara? Esquentou o palito dele. Aí o Preto Amaral começou a perseguir o mané. Aí falou, conversa vai, conversa vem. Eles foram pro boteco tomar café. Onde o Amaral convidou pra assistir um jogo de futebol do Palmeiras. Do Palmeiras. Bom, final da história. Corpo de Tonho Sanches foi encontrado próximo ao Campo de Marte. Bom, aí depois quando o Pietro começou começou a pegar os molecotes, assim, né? Aí ele começou também a mostrar seu modus operandi, né? Que em todos os casos ele pegava e cortava os membros superiores da pessoa, deixava lá perto de onde o cabra morreu, né? Que bosta, cara. Não bosta não, é só os membros superiores. Então, mas diz que o caso do Preto Amaral, assim, desconfia-se que também não foi ele que cometeu todos, né? Porque parece que na mesma época, acho que foi mais ou menos igual o que aconteceu em Marília com o incendiário. O pessoal aproveita e vai na onda e fala, eu tenho uma treta com o fulano de tal ali, vou pegar, vou aproveitar e vai tudo nas costas do Preto então, Amaral. Filho. Vou usar o modo Preto Amaral. É, diz que no final, assim, no final ele acabou ganhando aí o Prêmio Nobel da Paz, né? Se fosse para o monstro do Morumbi. Eu sempre achei que o monstro do Morumbi fosse o Tele Santana, cara. Mas qual é a história do monstro do Morumbi? O monstro do Morumbi ficou famoso porque lá no bairro Morumbi, de repente, apareceu 7 mulheres brutalmente assassinadas, estranguladas, seus corpos foram abandonados num terreno baldio lá do bairro. Por isso que é o monstro do Morumbi, não tem nada a ver com São Paulo. Uhum. Como o idiota aí falou. Né? E o maldito chama José Guerra Leitão. E não era do Palmeiras. O modo como ele escolhia a vítima era sempre o mesmo, com as mesmas características físicas que mais tarde viria a se saber que eram os da sua mãe. Esse era um filho da puta. Esse era o seguinte, então, literalmente filho da puta. Porque ele era filho de um cara que tinha hanseníase e a mãe dele era puta. E a mãe dele não cuidava do pai dele, ele ficava tendo que cuidar da pereba do pai dele lá, que dos pedaços do pai dele tava caindo. Era o Lázaro. Aí de noite a mãe dele pegava e levava ele pra ver alguém fudendo ela, cara. Então o cara era filho da puta e tinha que assistir ainda. Não, esse cara se não virasse um serial killer, ia virar o quê, cara? Não tinha coisa melhor. Ia virar cafetão. Inclusive ele assumiu aí que matou mesmo, mais de 24 mulheres, né, cara? Sim. Mas a polícia não conseguiu provas assim que incriminassem o cara. Bom, e ele tinha o seu modus operandi aí, que ele deixava as mulheres nuas, pés e mãos amarrados com uma corda improvisada, talvez com um pedaço das roupas dela, né, meia. Bom, aí ele tampava o nariz e ouvido com um pedaço de jornal e papel amassado e uma tira de tecido que servia como mordaça ou como enforcador. E aí ele tem uma mania besta porque ele matava e dava a impressão que era roubo, porque ele sempre levava dinheiro, joia, uma peça de roupa, e ele dava presente pra companheira. Dava presente pra morta? Pra companheira dele, que ele roubava da pessoa. Dava um balão ainda na vítima. É, e foi essa mesma pessoa aí que cansou de ganhar presentes toscos e denunciou ele pra polícia. Nossa. Dizem que ele foi acusado de assassinato somente de 4 vítimas. Ele chegou a cumprir pena, assim, de 30 anos e foi libertado em 2001, cara. Ah, que beleza. Não é que foi libertado, ele tem que ser libertado. Ele tem que ser. Porque a lei brasileira só permite ficar preso 30 anos. Sabe qual a única diferença entre os seriais killers, assim que fala? Não, serial killers. Serial killers internacionais e os nacionais? É que os nomes internacionais são muito mais legais, cara. Nada, cara. Mano, Preto Amaral era o Diabo Preto, sei lá. O quê? Assim. Como assim, cara? Chico Picadinho, Chico Estrela, os nomes são legais, cara. Fazer um parênteses aí da história do Preto Amaral, que eu tava procurando informações sobre ele na internet, e aí foi parar no site Mundo Gay. Ah, eu vi, cara! E aí, o detalhe que deram importância era o tamanho do pênis do Preto Amaral. Caralho! Que mostrava bestialidade do assassino. Você tava procurando o Preto Amaral e ele te achou primeiro, né? Foi uma delícia. Cara, na história de serial killers brasileiros também tem o Francisco das Chagas Rodrigues Brito, que dizem que entre 89 e 2004, cara, o cara matou 42 meninos entre 6 e 15 anos, cara. Isso foi lá no estado do Maranhão. Ele não tinha TV, né? Aí o cara não tinha o que fazer, cara. E ele foi pego, Perno? Cara, ele geralmente pegava essa molecada aí e era sempre aquele chaveco, assim, de vamos pra algum lugar, né? Então ele levava a molecada pra buscar fruto e tal. Buscar fruto, cara. Vamos ali ver um negócio. Né? Vamos ali buscar uma manga, né, cara? Vou te mostrar o jatobá. Vamos ali, ver. Comer o jatobá? Tem uma fruta aqui que chama mandioca. Vou te mostrar. Fruta mandioca. E geralmente ele matava as molecadas aí, na base da pedrada mesmo, cara. Pedrada, e aí depois ele mutilava as crianças, cortava tudo, cara, genitais, partes dos membros e tal, e usava assim como souvenir, cara. Ele levava uma lembrancinha, né? Ele sempre levava alguma coisa. Um osso, uma roupa, um dedo, uma orelha. Ele tinha um colar de rola, né? Em algumas situações ele até cometeu alguns alguns estupros aí e tal. Tem uns casos que falaram que talvez ele fosse canibal, que parece que acharam uns pedaços meio comido. Mordiscados. Mas no caso do Francisco Chagas, o pessoal não conseguiu encontrar aí o porquê dele fazer toda essa bagaceira toda, mas ele falava que era por causa de um texto que tava na Bíblia, cara, que... Isaías 14:21, quem quiser ler aí. Diz assim, preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Isso aí depois... é colheita maldita. Não, aí depois de ter escrito lá, fazer isso, Francisco das Chagas Rodrigues de Brito. Tava escrito lá, Deus falou pra ele. Cara, tem um monte de psicopata aí, os caras falam que são movidos a... Coisa divina, a né? A mensagens, a vozes... Tem, cara. Mas tem uma coisa que faltou falar quando a gente tava falando do perfil do serial killer, é que eles não têm consciência, né? A falta de consciência também. Eu acho que faz parte até de psicopatas, não é só serial killer. A falta de consciência, o nosso controle interno que a gente tem pra não fazer as merdas, porque se apegar as novas, eles não se pegam. O cara sabe que é errado, mas ele não tem o peso na consciência de fazer o errado, entendeu? É tipo quando você tá bêbado. É o id, né? O ego e o super ego. Mas no caso do Chagas, cara, apesar dele falar que era por causa disso, o pessoal desconfiava que, na verdade, ele tinha problemas de infância aí, que ele foi uma criança abandonada pelos pais e tal, e disse que a avó dele batia demais nele com um chicote de cipó, cara. Ah, sempre trauma sempre psicológico tem... Não, sempre tem o criado com a avó no meio, né, cara? É criado com a avó. Em 2006, ele foi condenado a 20 anos e 8 meses de prisão, cara. E ainda tá aguardando pelos outros assassinatos, porque na verdade esse foi só o julgamento de um assassinato. Ele matou 42 meninos, cara, entre 6 e 15 anos. Ele foi o que mais matou no Brasil? Ele foi o que mais matou. Bom, e o Preto Amaral, né, não tinha nem esquentado a cela dele, né? Eis que surge o Filho da Luz. Filho da Luz. Que eu considero ele um grande filho da puta, né? Da luz vermelha. Não, da luz. Mas um cara que se chama Febrônio, você pode esperar do quê do cara, bicho? Que ele esteja com febre, bicho. Cara, tem uns nomes... Não é o da luz vermelha lá, não, né? Não, esse é o da luz branca. Esse é da luz branca. Mas tinha o cara da luz vermelha lá, como é que é o nome? Mas o bandido da luz vermelha, ele não era um serial killer. Ele era um ladrão. Acabou de falar, é um bandido. É o bandido da luz vermelha. Onde que ele agia? Ele roubava as casas. Ele entrava... Mas era aqui na região, não é? Cara, eu acho que ele era de São Paulo mesmo. Não, cara. Aqui na região era o pé de veludo. Idiota, meu Deus! Meu Deus, como é idiota! Idiota não, ignorante! Não, pior, cara, que o pé de veludo aí daqui, né, da região, ele tá enterrado aqui em Marília, né, cara? Tá enterrado em Marília. E tem fama de milagreiro, cara. Você vai lá no passo na frente do túmulo do cara, tá cheio de coisa, peças de roupa lá, que o nego leva lá porque o cara diz que faz milagre. O povo em si busca algumas coisas pra se apegar, que é absurda, né, cara? É nada melhor de se apegar do que um assassino, ladrão, filha da puta, lazarento, não, né? Não é? Dia de finados, cara, o pessoal parece ter um túmulo lá de uma menina chamada Iracema, que o pessoal leva coisas lá pra ela lá, oferendas e tal, porque diz que a menina teve uma morte brutal e agora a menina é santa e faz milagre. Pior que isso, foi numa cidade aí, eu vi um túmulo cheio de pipoca, cara. Aí a menina é da pipoca. Você acha? Ela morreu... Ela tomou uns pipoco, né? Mas fale, Alemão, sobre o Filho da Luz. Bom, o Filho da Luz, mais conhecido como Filho da Luz mesmo, o nome dele que era Febrônio Índio do Brasil. Índio do Brasil? Febrônio é nome de doença, cara. É nome de personagem traduzido da Valdir em português, cara. Febrônio. Corpos foram encontrados na ilha do Ribeiro, no Rio de Janeiro. E tudo pelado e tatuado, cara, com as letras DCVXVI, que deve ser uma numeração em grego que eu não faço. E ele também estuprava e estrangulava antes. Um homem bonzinho. Acabou sendo preso várias vezes, né? Foi preso 29 vezes, cara. Mas ele foi preso por fraude, pederastia e tendências homossexuais. E por torcer pro São Paulo. Esse cara é meio piradão, né? Porque parece que ele mandou publicar um próprio evangelho que ele escreveu aí, né, cara? Ele falava que ele tinha umas visões que ordenava que ele tatuasse 10 rapazes para seguir sua missão contra o demônio. Que as letras tatuadas nas vítimas, seu próprio tórax... Que, segundo ele, significava Deus vivo ou emana viva. Nem ele sabe tão ruim que era a letra. Isso aí dava excelentes roteiros, cara. Ele, como o Perna falou, ele publicou o próprio evangelho que chama As Revelações do Príncipe do Fogo. Nossa, onde tem pra vender? Todas as cópias foram queimadas pela polícia quando Febrônio, considerado inimputável... Que porra é essa, Barney? Você não pode ser uma puta, é isso? Não pode ser penalizado, entendeu? Porque você não reúne as condições mentais. Exatamente. pessoa. E o maldito morreu no manicômio, cara, com 89 anos. Ô, Hendrix, os caras que vão pra esse tipo de condenação aí, estavam pro manicômio judicial, eles... É irreversível. Assim, mas eles não saem nunca mais de lá. Teoricamente, não pode sair. Ah. Não pode sair. Você fica pagando mas, todos aquele os negócio, só que aí... Só sai na horizontal, então, né? Só que aí é o seguinte, aí que entra o cara que sabe das manobras jurídicas, entendeu? O cara fica lá uns 2-3 anos, tenta ao máximo não ficar doidão, porque você fica no meio de louco, você acaba ficando louco. Lógico, igual o filme lá, o Bicho de Sete Cabeças, né? Uhum. Aí eles tentam fazer novos testes. Aí faz novos testes, igual aconteceu com esse Admar aí que eu contei, os caras fizeram o teste acochambrado, o cara sai, mata mais 7. Ou a família arranja uma grana e fala assim, ah, não, vamos colocar num particular, daí o cara foge. Ah, tá. Você sabe, Bart, que tem muitos jovens que ouvem o Tosco Chanchado e que não conhecem esses termos, né? Então eu gostaria que você definisse aí pra galera o que é o verbo coxambrar. Eu conheço. Coxambrar, eu conheço bem, Barney, o que é coxar? Acochar. Não, acoxambrar, velho. Como acoxambrar. É que é, vai? Acochar um sutiã. Acoxambrar. Feito nas coxas. Nas coxas. Ah. Aquela coisa meia boca. Eu já fiz um negócio nas coxas, menino. É. Num outro episódio quer eu posso... saber, posso, quer saber, posso até contar, Barney. Chico Picadinho. Ele é tata da neto do linguiceiro, com certeza. É verdade. Nos dias de hoje é chamado de Francisco Strogonoff. Cara, eu acho que por mais que a gente conte a história do Chico Picadinho neste episódio, eu acho que vale muito a pena a galera ler o livro Serial Killers Made in Brasil, que lá, cara, além de contar a história dele, tem uma entrevista. Em determinado momento, o Chico Picadinho fala que ele leu o Crime e Castigo, do Dostoiévski. E é tão foda que, assim, ele leu em uma noite esse livro. Mas vocês falam, ah, o cara só paginou. Mas, na verdade, na entrevista, o pessoal começa a perguntar coisas do livro pra ele. E ele fala tudo. É depois que venceu seus 30 anos aí, ele foi mandado pra casa de custódia de Taubaté, sob a alegação de que criminosos psicopatas podem ser mantidos indefinidamente em estabelecimentos psiquiátricos para receber tratamento. E ele tá lá até hoje. Ah, ele foi transferido então pra não ser solto. É, ele tem o modus operandi mais tosco do mundo, né, cara? A primeira vítima dele foi uma tal de Margaret Suida, uma mulher austríaca, cara, que ele pegou na balada, né? Em 1966, lá, o Picadinho todo riponga lá. Ouvindo Tim Maia, né, cara? Aí eu sei que eles estavam lá no meio do fight, cara. O Picadinho começou a ficar violento, começou a socar, morder, arranhar ela. E aí ele pegou e estrangulou ela, né? Porque ele tinha que se livrar do corpo, né? Aí ele pegou uma lâmina de barbear, cara, e uma tesoura e começou a retalhar o corpo. Não, o cara era muito tosco, esse era tosco. Aí ele cortou os seios dela, tirou os músculos da parte da frente, levou o corpo pro banheiro, retirou as tripas e jogou na privada. Idiota, né? Inclusive tem fotos disso aí, parece. É. Cara, dependendo do tamanho do troço que você solta, a merda não vai. O idiota queria mandar o intestino inteiro, né? Arrombado! Não, é... Deixa eu começar que caga grosso. Não, isso é bom. Isso é bom pra deixar avisado pro pessoal que tem prolapso anal, não tem nada de descarga no negócio, que não vai dar certo. A voz da experiência, né? Bom, aí como entupiu a privada, Bart, ele resolveu colocar as tripas numa sacola do mercado. E aí ele jogou fora mesmo. Aí ele voltou lá pro corpo, colocou na banheira, ficou olhando aquela coisa. Aí ele tirou parte dos músculos das costas e um pedaço da bunda. É tipo um Lego, assim. Putz. Lego, mano. Ele só esqueceu de avisar o carinha que morava com ele. Só eu vou chacinar uma mina. Não entra no banheiro. É. O cara se cagou fedido. Não, é que tem uma mina morta lá, idiota. Aí o cara denunciou ele e foi preso primeira vez. Mas foi preso por, acho que, 18 anos. Aí depois ele saiu, não sei como, casou. E 2 anos depois, matou de novo uma prostituta do mesmo jeito. Picou tudo. E aí foi condenado a vários anos de prisão. 30 anos. Não, mas o melhor dessa história, cara, é que ele foi entregue de novo pelo cara que pelo morava outro com companheiro. Ele. É muito burro, cara. Eu acho que ele tinha memória... Além de tudo, é burro pra caralho. Ele tinha memória de peixe, sabe? Ele faz, faz a coisa e esquece. Tipo, ele matou a mulher no banheiro e esqueceu de avisar o cara. Putz, cara, esqueci de te avisar que tinha um presunto lá na banheira. Cara, mas a entrevista dele é muito legal, cara. Vale a pena ler, porque assim... De boa pra caralho. Em certos momentos, é estranho, cara, porque assim, a conversa do cara é tão bacana, de verdade. Você queria sair com ele já. Não, você começa a falar, nossa, cara, olha que absurdo. E assim, só que em alguns momentos, ele tenta encaixar aquilo que aconteceu com ele com a lição de moral do livro Crime e Castigo. Chico Picadinho @hotmail.com. Vai, perna e ficava: Chico, quando entrar, dá um toque. Ui! Dá um corte, né, na verdade. O cara, teoricamente, é inteligente. Não, mas ele sempre cara, esquecia de dar um detalhe, avisar o cara que morava aí, que, ó, eu vou chacinar uma mina aí. Não, disse que ele era um preso exemplar mesmo, cara. Disse que era bom comportamento geral e lia pra caramba e era inteligente. Cara, como será que é o tratamento? Porque, assim, a gente sabe que estuprador tá picotada. Fudido. A gente sabe que ladrão de galinha também tá fudido quando cai na cadeia e tal. Ih, psicopata, cara. Serial killer. Como é que será que é visto, cara? O Chico Picadinho, por exemplo. O Chico Picadinho, eu acho que o pessoal corria dele, cara. Porque, tipo, estuprador, vão fazer o cara. Pela história aí, o cara leva... Ó, picotou. Ah, é? Já que você vai me fazer, vamos no meu quarto, amor. Tal, depois o cara aparece com as tripas tudo de fora. Então... Acho que quando ele pegava a mulher, falava assim, vou dar um picote ali. Putz. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6,5. Teu pincel agora é broxa. Seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé. Feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores Hortolã e Tutti-Frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Lulu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero gozar. O que era Maria Mole? Agora é tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Vamos gozar a vida, meu amor. Quero gozar a vida. Só com você. Agora é a hora do maníaco do parque. O famoso Chico Estrela. É ele mesmo? É o Chico Estrela. É o mesmo? É o mesmo? Patinador. É Chico Estrela. Não sabia que era o mesmo. Não, não sabia desse apelido. Era patinador. Não. Ele usava esse nome de Chico Estrela quando ele fazia as performances de patins. Ele era gay também, cara? É, não, verdade, ele, cara. Era uma forma de atrair as pessoas. Cara. Então ele era um cara popular, cara. Ele era motoboy também. Esses entregadores aí, exatamente. Tal. E ele ficou conhecido aí como o maníaco do parque porque fizeram um retrato falado. 9 mulheres foram mortas, o mesmo tipo de cicatriz, do mesmo modus operandi, assim. E uma que conseguiu fugir, fez um retrato falado, chegaram até o cara, botaram o cara na imprensa lá, rede nacional, e o cara dando entrevista assim, não, vocês pegaram a pessoa errada, amanhã vocês vão ver que foi feita injustiça. Meu, no outro dia todos os jornais assim, injustiça, injustiça. Olha o isso. O cara tem um poder foda, cara, de vencimento. Foi preso, apareceu os vídeos dele andando em patins, né, cara? Então, ele assim, não, eu curto patins, horas. Eu curto a galera aqui e tal. Igualmente, o cara é muito bom de papo. Eu assistindo, eu achei que ele fosse inocente, cara. E eu lembro que o retrato falado era idêntico a ele, muito, né, cara? Igual, cara. E ele era tão, assim, tão chavequeiro mesmo, cara, que o cara é feio pra caralho, saca? Desgraça. Cabeça chata, né, sabe? Cara? E ele típico, com um chaveco absurdo, falando que ia tirar foto da mulherada, e a mulherada caía, cara, se apaixonou. Cara, mas ele tinha uma blusa de hóquei mó da hora, cara. Você devia ser aquela blusa de hóquei, cara. Então, cara, e eu acho engraçado que ele na entrevista coletiva lá, ele não entrou em contradição nenhuma vez, cara. Passou pelo detector de mentira. Olha isso, cara. O cara era genial, cara, assim. Sangue frio total. Mas eu lembro que ele foi acusado de não sei quantas mortes aí, né? Que ele, até ele foi preso. É, aí depois acharam mais. Né? É, aí, cara, eu lembro que passou uma semana e fizeram uma, tipo, uma coletiva com ele, assim. E ele apareceu com uma cara de louco, assim. Acho que ele ia ter apanhado tanto, cara, na cadeia. Ele falou assim, eu tava dormindo na cela e eu olhei pro teto, tava marcado 71 no teto. Então eu lembro que é esse número de mulher que eu matei. E ele mesmo falando, sabe? Mas, cara, com uma cara de louco, assim, olhando pro nada, meu. Eu acho que ele deve ter tomado um cacete. Deve ter se torturado um pouquinho. Só um pouco. E aquilo assim na nossa cabeça, né? Me engana que eu gosto, né? Que eu me engana que você teve essa visão aí. E que eu lembro, né, que no programa do Gugu, ele fez tipo uma câmera escondida, assim. Não sei se isso foi verdadeiro ou se foi uma armação, né? Tipo pegadinha do malandro. Mas o Gugu pegava um cara aí, fazia o mesmo chaveco, pegava uma menina na rua, tipo, ah, pô, você é bonita e tal. Vamos tirar umas fotos. E as fotos não era em lugares bonitos, era em lixão, cara. Esses caras deviam dar palestra de como persuadir. Conseguir mulheres, como persuadir pessoas, fazer amigos. Engenharia. Isso ganha bem, cara. Isso dá bem. Teste de motivação. Cara, isso aí é engenharia social, cara. Você é uma bexiguinha, cara. Aí ele ficou um tempo lá detido e tal. E aí foi quando ele começou a pirar mesmo, assim, né? Ele ficou loucaço. Ficou loucão. Depois falou que se converteu. Aí arrumou uma namorada. Aí, né? aí muita mulher mandando carta pro cara. Aí uma lá, não, que eu quero casar com ele, cara, casar que com isso, ele. Cara? Pô, diz que isso aí acontece que muito isso, com serial cara. Killer, cara. Diz que a mulherada fica louca. Essas mulheres que gostam de tomar soco na cara. Só pode, velho. Cortem ela, assim, sei lá, essas mulheres. Porque tem mulher que gosta que o cara pega e começa a ir mutilando ela. Parafilias. Tapinha, doideira, né? Cara, começa no tapinha, né? As loucas, com a cotovelada na nuca. É um jeito. Cara, ele tá, parece que tá dopado o dia inteiro. Nossa. E ele casou, assim, parece que ele ia casar na cadeia, com uma cara. Que apaixonou por da igreja, né? Por carta. Olha que bizarro isso. Então, aquele negócio, né, cara? Igual a gente vê muito aí. Não sei se é ingenuidade ou querendo se aparecer. Sei lá, mano. Sempre tem um querendo ir no vácuo, né, cara? Cara, mas o povo gosta de ver essas coisas. Acaba virando ídolo da galera, velho. Não, sim, mas de repente, imagina assim, o cara frequenta a igreja dele lá. Ele deve ser um exemplo, né? Ele deve ser um cara bem comportado aos olhos desse pessoal aí, né? Ah, mas os caras são muito dissimulados, cara. Às vezes, assim... Lógico que é. O mal nunca morre. Eu acho que geralmente, cara, surpreende quando você fica sabendo. Você fala, não, pode ser qualquer um menos aquele cara. Quem descobre que o cara é um serial killer, geralmente tem essa visão, assim, de surpresa, né? Porra. Que isso, o Bart, cara? Viado sim, mas seria o killer não, porra. Cara, dos internacionais, eu acho que a Condessa Bathory, né? É uma das mais famosas aí, que matavam lá com a ajuda do marido, as moçoilas lá, virgens, se não me engano. Inclusive, eu acho que tem uma capa do Cradle of Filth que tem mais ou menos essa ideia. Mas quem é essa mulher, bro? Porque ela é uma condessa, acho que da Hungria, se eu não me engano. Ela enchia uma banheira de sangue das vítimas dela. E ela acreditava que com esses banhos a pele dela ficava... Vai ficar jovem melhor. Pra cima. Por que ela não guardava o sangue da menstruação dela, né? Ai, cara! Num pote, assim, de manteiga, cara. Não, cara, se o corpo expurgou, não era bom. É verdade, depois daquele povo que bebia o próprio mijo lá, né? Urinoterapia lá. Puta merda. Cara, às vezes eu me pergunto se realmente essa história do Jack Estripador aí não cai naquilo que a gente já falou a respeito da galera ir no embalo de um fato. Aproveitador, então, né? Sabe? Diz a lenda, né, que o cara traía as vítimas com uvas. Nossa, que coisas raras, né? Que então, bosta, velho. Ah, e as putas estavam passando fome, né? Então seduzia as mulheres com fartura. Naquela época, uva era um produto de pessoas de alta classe. Né? O Jack Estripador foi intensivo o negócio. Ele matou em 2 meses 5 pessoas, assim, e só também. Nunca mais matou ninguém. É, parece que teve suspeitas depois, mas... Que nunca pegaram o cara, né? Porque ninguém... Tem até umas fotos dos crimes lá, mas dele mesmo ninguém tem. E, tipo, ele mandava umas cartas, assim, pros xerifes lá, sabe? Pros jornais, assim, provocando, falando. E ele mesmo que se autodenominou Jack Estripador, né? Então, se for ver bem essas informações, o assassino do Zodíaco também tem uma influência, exato. Pode ser doenças similares. Não, no caso do Jack Estripador, que eu já li a respeito, é que ele já tinha uma idade avançada. E ele era um cara influente. Parece que ele era médico. Né? Ele podia ser o médico. Mas comprovado. Ele era o mais... O médico era o mais... O suspeito mais, assim... Tem vários. Ele tinha muitos instrumentos, assim. Os cortes eram precisos e tal. Não era simplesmente matar por matar. Então, aí tem gente que fala também que por causa dos cortes precisos, ele era açougueiro, cara. Nossa. Um polonês imigrante açougueiro que trabalhava então, lá. Então, uma das histórias que eu já li é que ele, inclusive, ajudava a polícia. Ah. Justamente por ser uma pessoa de alta classe e influente. Né, geralmente os caras que deixam pista, que deixam carta, eles querem ser pegos. Eles querem divulgar o que eles fizeram. Mas não quer ser entregue de mão beijada, né? É assim, porque assim, o Jack Estripador dava pistas. O assassino lá da Dália Negra, lá, o Black Dahlia Murder, né? Também ninguém pegou e também deixava algumas pistas e tal. E o Zodíaco também. O Zodíaco, inclusive, ligava pra polícia, né? Falava, ó, galera, vocês querem me pegar? Eu tô aqui. Na hora que ele chegava lá, né? Pegadinha do malandro, né? Não tinha mais nada. Mas o Zodíaco, assim, a gente pode ver por alguns relatos, assim, pelas informações que a gente viu, que ele deu muitas pistas pra polícia. Só que ele enganou muito também. Ele deu muita pista falsa, né? Porque se a gente lê a mesma história, vê que... A polícia paga pra isso, né, cara? Sim. Pra resolver. É a mesma coisa que acontece esses ataques terroristas aí. Tipo, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria. Ainda se pronunciou, cara, né? Estamos aguardando, ansiosos. Pô, foi vocês? Não, foi você. Vamos esperar, vamos esperar. Tem que agir, cara. Se o cara for mudo, né? Já pensou? É o Bird. Aí tem um outro aqui que é muito interessante também. Tinha medo desse cara. John Wayne Gacy, que é o palhaço assassino. É o palhaço assassino. Muito louco. É o Sideshow Bob. É o It, né? Cara, é o It, cara. O It, cara. É igualzinho, cara. É igualzinho a fantasia dele. Cara, eu vi umas fotos. Meu, é um palhaço tão bizarro. Tem aquele pessoal que fala... Mas eu tenho medo de palhaço e tal. Cara, é balela. Eu tenho medo de palhaço. Não. Porque você assistiu Poltergeist, cara. Porque você é da geração. Tinha um boneco palhaço igualzinho, cara. Não, mas quem tem medo do Atim Espirro, cara? Quem tem medo do Atim Espirro? Ah, tem raiva, né? Tem raiva. Palhaço é a coisa mais bizarra. Não, eu tinha medo do Bozo, porque... Eu tinha medo do Bozo porque eu fui no show dele e tentou me decapitar com um disco, cara. Foi fazer o lançamento do disco, lançou mesmo. É, lançou. Ele foi certo. Então, mas digita aí, John Wayne Gacy. E você vai ver, cara, meu, é um palhaço gordo, cara. Bizarro, parece o palhaço do Spawn. Exatamente. Que época que ele agia? Anos 70. Anos 70. O modus operandi desse cara é aquela história velha do palhaço que chega com o caminhão de sorvete. Senta no colo, e mata as crianças, é isso? Ele é o palhaço que aparece no começo do Tosco Chanchada, cara. Senta no colo do palhaço. Ele vendia balões e tal. Cheguei a ler algumas entrevistas e o cara realmente é psicopata, cara. Mas ele matava com a fantasia de palhaço, será, cara? Era a forma de atrair. Que louco, hein, cara. É só crianças, só? Crianças, muitas crianças, cara. Idiotas também. É a simbologia, né, cara? A molecada olha o palhaço assim, pelo menos. Hoje eu não sei, mas naquela época, talvez olhava e criava uma confiança automática assim no personagem. Cara, mas assim. Ele é assustador, cara. Então, não sei como uma criança podia se atrair por aquilo. Ele fez 33 vítimas. Vocês acham que os backyardigans são a coisa mais linda do mundo? Não, então, eu... Cara, tudo que vive rindo, sorrindo toda hora, tá errado, cara. Tá usando droga. Você acha que aquele Barney lá, aquele tiranossauro cor-de-rosa lá é bonito? O Barney! Cara, o Barney parece uma berinjela, né, cara? Parece mesmo. Parece mesmo. Uma vez deu um prolapso no cu dele. Vou te mostrar a berinjela. Ficou igual a berinjela. Parece, cara, que vou te mostrar a berinjela do Barney. Nossa, parece uma batata com sangue coagulado. É verdade. Nossa, cara. É verdade. É esse aí é um amigo nosso que quebrou o pinto. Ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e 12 penas de morte. Mataram ele 12 Quantos vezes? Que ele matou? Muito. 33. Mas já mataram ele alguma vez, pelo menos? Quando ele era 12? Quantas vidas ele ainda tem, cara? Não, vai matar, enterrar, porque tirar ele, matar de novo, enterrar. É porque fora as vidas, ele tem 12 vidas e alguns continues, né, cara? Aí, pois é. Então, uma entrevista que eu vi, assim, cara, foi naquele documentário Hated, sobre o Didi Allen, que o Didi Allen era um admirador do cara e foi fazer muitas visitas pra eles e tem fotos dos dois. E fala assim, o Didi Allen é um grande cara e tal, e os dois viraram. Didi Allen é um grande oportunista, né, cara? Também é, mas... Fala pra mim, cara, o que você vai fazer na prisão visitar, a menos que você seja um missionário religioso, o que você vai fazer numa prisão visitar um cara que matou 33 crianças? É a mesma coisa daquele tonto do Guns N' Roses que usa a camiseta... Do Guns N' Roses. Que usa a camiseta do Charles Manson. Aquilo é a coisa mais idiota. E pior, o Charles Manson que usava a camisa do Marilyn Manson. Não, é engraçado que a banda do Marilyn Manson, todos os personagens, todos os músicos, integrantes da banda, levam nomes de musas e de assassinos, né? O Wayne Gacy, no caso, seria a Madonna. O Wayne Gacy, que é um dos caras lá. A Madonna Ramirez, é um dos caras, né? Tem o Marilyn Manson, de Marilyn Monroe, Charles Manson, e por aí vai. Não sabia dessa putaria aí, não? É. Tem todos os integrantes. Só o Zum Zum. Tá? Zum Zum. Acabou os nomes criativos. Vai, Zum Zum. Na verdade, o Zum Zum deve ser uma entidade, né, cara? O Wayne Gacy, cara, ele... Do tempo que ele passou na prisão, ele sempre foi filho da puta mesmo, sabe? Que tem aqueles caras que ficam bonzinhos, né? Ai, que eu quero virar crente, não sei o que. Fica bonzinho. Sempre assim. Jesus me salvou. Mais um padrão pro serial killer, né? Virar crente, Raimundo, né, cara? No julgamento lá, ele sempre chamava as vítimas dele de viadões. Os viadões e tal. E mesmo quando ele foi executado, ele falava, quais são suas últimas palavras? Ele olhou bem pra câmera e falou, beijem meu rabo, nunca saberão onde estão enterrados demais. Cara, é rude isso mesmo. Ou seja, é um cara que, se você dá um tiro, tem que pedir as balas de volta, né, cara? Give my bullets, né, cara? Pô, e diz também que o Jonathan Davis, Sabe quem é, né? O cabra do Korn lá. Sim, sim, sim. E ele comprou aquela roupa de palhaço do cara, meu. Ele queria sentar pra no colo, né? Do palhaço. É. Pra quê? Não, pra quê, cara? É, doente. Sabe, é o mesmo... Pra aparecer, cara. É, pra aparecer, como diria o Borghetti, né, cara? Ah, meu Paraná. Um outro maníaco, que é o canibal de Milwaukee. E era um cara, meu, que você olhava pra cara do cara e parecia um, sabe, aqueles caras normais, trabalham em banco, sabe? Tem medo do Hendrix, cara. Ele foi procurar foto, tudo. Ele lembra. É, não, não, mas eu lembro na época. O cara matava as crianças, cortava os braços, as pernas e tal, e colocava na geladeira. Cara. Ah, esse aí, então. Justamente o que eu ia perguntar. Se era esse que colocava no congelador. Cara, assim, esse era o que colocava no congelador, então, exatamente, lá, os pedaços, né? Isso. Eu me lembro de uma cena. Eu me lembro de uma cena, os caras olhando o freezer, assim, da geladeira do cara, eram uns pedaços, assim, compactados, cara, que lembrava carne mesmo, assim, de animais, cara. Ele que tinha o nome de Jeffrey Dahmer, era um cara, aparentemente, a gente chama, assim, de boa aparência. Viado. Boa. Viado. Ele levava garotos pra casa dele, praticava sexo com Adolescentes. Só adolescente, menininho. Você acha? Mas, cara, tipo assim, pra vizinhança, ele se enquadrava naquele perfil padrão, né, cara? E ele era... E ele era necrófilo, cara. Ele comia e comia depois. Via oral. Ele comia dos dois jeitos. Oh. Caralho. Aí, ele foi acusado de 17 assassinatos, cara. Os anos de prisão dele chega a 957, cara. Então esse vai ficar na cadeia, meu. Esse? Puta. É, porque lá nos Estados Unidos não tem essa igual no Brasil, dá, né? Pra ficar acumular 30 duas, anos, três perpétuo, o cara mas... vaza. É isso aí, não. O cara tinha umas manias, assim, muito interessantes, né? Ele tinha um sonho de ter um escravo sexual, sabe? Só que ele não queria um escravo sexual normal. Cuecão de couro. Ele como queria, assim, cara? Ele queria um escravo sexual zumbi. Ah, undead. Né? Aí pra isso, né? Ele estudou lá uma forma lá e ele usava uma furadeira, abriu um buraco na cabeça do cara e pingava ácido dentro, cara. O cara fica, tipo, crânio. Idiota. Fazer uma lobotomia, né? Fazer uma lobotomia, cara, química. Que isso, só que, cara, ele ficava frustrado, porque não sei por que as vítimas morriam. Ai, que dó, né, cara? Porque, na verdade, ele fez o que se faz todo matador de zumbi, que é atirar na cabeça, né, cara? Exato. Se ele não desse o tiro na cabeça, talvez, né? E ele teve um fim muito legal, foi morto na prisão, graças a Deus. Quém, quém, quém, quém. Oh, mas você pode ver, cara, então, a gente falou até agora, todos os serial killers é alguma perversão sexual. Verdade. Todos. Engraçado, né? E essa molecada que mora no sítio, nas fazendas aí, e traça os animais aí, cara. Já é putaria, né? Já é zoofilia, meu. É zoofilia. Ah, neozelandês é conhecido por fuder ovelha lá. Ô, Bar, ninguém tá falando da Nova Zelândia aqui, né, velho? Ah, cara, só lembrei, porra. Outro que atacou nos Estados Unidos é o Ted Bundy. O nome do cara era Theodore Robert Cowell. Ele atacou nos anos 70. Ô, Barney, você tá falando com o cu. Fala com a boca, Barney. Ele atacou nos anos 70. O método dele era desacordar mulheres. Diziam que ele era charmoso, não sei o quê. Ele chavecava a mulherada. Viado. Trazia pra perto do carro dele. Dava uma porrada na cabeça da mulher. Depois estuprava e matava. Ele matou uma pá de mulher até ser pego. Ele foi pego uma vez. Fugiu da prisão. Continuou matando. Saiu numa noite lá, matou umas quatro, depois rolou, cara. Torturou umas duas, tudo numa noite. Intensivão. Foi pego de novo, foi intensivão. Ele pegou numa república lá, deve ser república unespiana. Pegou umas unespianas hippie lá, achando que ele ia fazer uma suruba e, oh, e ele... matou aí a galera. As unespianas comeram ele. Não. Ele não era nada esperto, né? Ele gostava de meninas de cabelo escuro e comprido e bonito. Nossa, que exótico. É, malandrão. Rastafari nem pensar, Rastafari, né, nem cara? Fudendo, né? E aí, depois ele foi pego, e a ironia é que ele foi condenado a ser eletrocutado, né? E foi uma mulher que puxou lá, que ligou. Que ativou a bagaça do cabelo comprido. Super gêmeos ativar. É. E ele, mas ele forma é foda, poeira, cara. É foda que cai naquele negócio que a gente tava falando. Ele tinha um monte de fã, cara. Cara. É comprovado que ele era assassino, doido, retardado, mas ele era cativante e arranjou um monte de fã, cara. Diz que ele tinha uma legião, cara, de admiradoras. Ah, se fuder, de admiradoras. Cara, depois estuprador. Pô, o Ted Bundy era muito pobre, cara. A última refeição dele foi bife, ovos e pão. E um bolovo. Não, o bolovo é a última refeição no Hendrix, cara. Com certeza. Falou assim, não, me mata, batata, mas eu não como esse negócio, cara. E ele não vai comer, ele vai ficar chupando o bolão pra demorar. Cara, qual seriam as suas últimas refeições se você fosse um psycho killer? Cara, eu acho que eu ia pedir um frango empanado, um arroz, feijão e batata frita. Ah, larga de ser gay, eu ia pedir uma porção de cianureto, cara. É, então. Manda uma porção de cianureto. Pra dar o truque, né? Aí a hora que eu comia, eu falava... Ah, ah, eu ia querer alguma coisa que eu como muito raramente, sei lá. Mulher! Seria o primeiro ato de canibalismo de Barney, né, cara? É, lagostas é muito bom, cara. Demorava pra comer, até abrir... Comer peixe, com... né? Os caras lá esperando. Eu quero peixe. Bem espinhudo. Que nojo, cara. Eu ia pedir pra colocar a Coca-Cola no congelador pra eu comer a Coca-Cola. Eu nunca comi Coca-Cola, cara. Porque é líquida, então eu bebo. Então come eu bosta, então. E o Bruninho? Então, não, mas se numa hora dessa falar assim, me dá bosta, que eu vou comer bosta, eles podem me mandar pra um hospício, né, cara? É verdade. É verdade. Verdade. Aí você chega lá no hospício, os loucos te matam. Não dividiu com a gente, é egoísta. Você, Bruninho, o que você queria comer? O miojo. O Bruninho pediu uma linguiça do linguiceiro, né? Não, eu pedi a do Bressane, cara. A do Bressane. É linguiça do Bressane. Um serial killer que aparentemente matou pouco, assim, ele foi acusado de poucos crimes, mas na verdade ele matou bastante até, foi o Ed Gein. Ele inspirou alguns filmes, Psicose, Massacre da Serra Elétrica e outros filmes de assassino. E ele era um cara perturbado, ele tinha um complexo de Édipo aí, ele era meio muito ligado à mãe, super religiosa. O irmão dele achava isso estranho, não gostava, ele acabou matando o irmão dele num incêndio que teve na casa dele estranho, que ninguém sabe o que aconteceu. Mas daí encontraram o irmão dele morto, ele indicou pra polícia onde tava o corpo do irmão. Mas na verdade o irmão tinha morrido com umas porradas na cabeça, um negócio assim. Ele indicou direto, né? Ele falou, tá ali, eu acho. Tava lá. É, tá mais ou menos naquela região ali, ó. Mas depois, bem mais tarde, encontraram um monte de indício de um monte de nego morto. Encontraram crânio, pedaço de pele, de gente lá que ele tinha matado. Cara, imagina a carniça que era esse lugar, cara. Sei lá. Imagina, eu já assisti no Massacre da Serra Elétrica, já tem cenas lá dos novos, né, das refilmagens. Tem cenas lá que mostra pedaço de animais lá, tudo lá, cara, aquelas... É, as moscas, né? Cara, ele usava pedaço de corpo humano pra fazer de tudo. Pra fazer cinto, pra fazer... Abajur. Caixa, abajur. Pra customizar suas roupas. Pra fazer... Ele apliques pegou, no boné. Acessórios. Capinha pra iPod. Então, acho que essa parte aí de arrancar a pele e usar pra fazer coisas, utensílios domésticos, foi o que puseram no Massacre da Serra Elétrica, né? Que o Leatherface fazia aí. O fascínio pela mãe dele, a encanação com a mãe dele, que fez ele virar psicopata, foi o lance do Psicose. Quando o Ed Gein foi preso, os policiais acharam um monte de coisas legais na casa dele, né? Eles acharam uma caixa, cara, com 9 prechecas conservadas em sal e um colar feito de beiço. De beiço. Isso do macaco, né, cara? Nossa, cara, Mutilated Lips. O que ele vai fazer com colar de beiço, cara? É, o mesmo que ele vai fazer com as... Com as vulvas lá em sal, cara. Imagina se meia dúzia de buceta. Não, agora imagina assim, se o beiço é daquela tribo lá dos Tio Carramãe, que é um puta beiço, né, cara? Quem? Tio Carramãe, que é esse cara que bota aqueles... Tio Carramãe. Pires na beiça. Gumbaiá. Bom, além do beiço, ele tinha também um coração humano congelado e um crânio. Que ele usava pra tomar sopa. Ai, que bacana. Tomar sopa. É, eu tô pensando legal, né, cara? Você acha, cara? Muito não, bom, acho cara. Que o cara chegou numa parada assim que ele enlouqueceu legal mesmo, né, cara? O Ed Gein, cara, ele era, podia ser chamado muito bem de Ed Gein, porque ele era um tanto quanto viadão, cara. Tem várias coisas. Ó, ele tirava a pele do povo, né, e costurava túnicas e calcinhas que usava pra dançar sozinho. Mas ele queria fazer uma operação mudança de sexo. Queria? É gayzão mesmo. Por que ele mesmo não fez, cara? Se ele era tão mestre em decepar coisas. Ai, cara, entra naquela perversão sexual, tá? Esse lance de usar a pele aí não é só do Massacre da Serra Elétrica, não. É do Silêncio dos Inocentes lá, o Buffalo Bill. O próprio Hannibal usa também. Hannibal, numa das cenas lá, usa. No Psicose também tem alguma coisa assim, não tem? É, mas ele guarda o corpo da mãe dele, né? E ele conversa. Ele conversa com ela. Ele conversa, ele ouve vozes, tá? aquele taxidermista. Ele empalhou a mãe. Empalhou a mãe. Essas coisas. Parece que o Ed Gein também guardava o pedaço da mãe dele, mas isso é uma informação não confirmada. Ed Gein é outro cara que virou filme, né? É muito bom o filme. O fato, assim, e o cinema prova isso, essas histórias de serial killers atraem público pra caralho. Mas por que será que isso acontece, cara? Ah, porque geralmente o serial killer tem uma inteligência superior, cara. Que nem a gente falou muito de modus operandi. Meu, é sempre criativo. É difícil um que copia o outro. Cada um tem um estilo, cara. Cara, eu acho que o melhor de todos os filmes que envolvem serial killers e modus operandi criativos e etc. Pra mim, o melhor de todos é Seven, cara. Pra mim também. Pra mim melhor também. De todos. Pra mim também. É muito, muito foda. E Seven é um lance foda, assim, que, assim, diferente da maioria dos filmes sobre serial killers, é que o Seven é o filme em que o serial killer ganha no final. Ele completa a obra dele, cara. E o final é surpreendente, puta cara. Puta merda, muito cara. Foda. Ele quer espalhar a palavra dele, que ele acha que ele tá purificando ou mostrando os crimes da humanidade. Os pecados. Os pecados da humanidade. O objetivo é pregar. E ele sabe que o público vai ouvir ele se ele fizer isso. Ele quer se tornar um mártir depois da morte dele. Ele quer deixar um trabalho pra outros virem estudar. E se ele existisse, ia ter muita gente dando atenção pra ele, ia ter muito mais do que um filme só, ia ter livro, ia ter um caralho A4 em cima do cara desse. Cara, assim, é um filme que você fala, puta que pariu, né, meu? É diferente de Jogos Mortais, que tenta passar uma mensagem, cara, que puta que pariu, né, velho? É, já no Jogos Mortais, ele tenta castigar a pessoa dando uma escolha, só que não é escolha, né, cara? O cara tá ali preso. O cara sempre ganha, né? É, ele sempre ganha, não é raro, né, os personagens que conseguiram fugir das trapaças dele lá, né? Jogos Mortais, pra mim, tinha que ter encerrado, assim, exagerando, pra saturar mesmo, tinha que ter encerrado no terceiro, cara. O primeiro é legal, o dois, eu falei assim, resolve por aí, mas aí resolveram fazer um terceiro, o terceiro já tava bom demais, cara. O dois parece que é reality show, cara, a turminha dentro da casa que vai morrer. Aí tem prova da comida, né? Então, no dois ficou meio fofinho, assim, né? Parece assim, olha, vou entrar nesse quarto que vai... Olha, qual surpresa tem aqui, Aí tem o Deep Wink, né? Agora, mas oi! Mas falando de atrair público, um filme que é clássico aí de psicopata atraindo público, serial killer atraindo público, é o Natural Born Killers. Seriam eles serial killers ou psicopatas? Eles foram serial killers porque quando eles saíram naquela fuga louca lá, eles foram matando deliberadamente e sequencialmente do mesmo jeito, sabe? Ah, mas o jeito deles era o quê? Só tiro, né? Acho que não tem. Mas é um jeito, né? É metódico o negócio. É, eles fogem um pouco a regra porque, assim, geralmente o serial killer prefere praticar os homicídios sem usar arma de fogo, né? Geralmente os caras querem fazer, sei lá, arma branca. Esse lance ritual. Aí. Estrangular. É, estrangulamento, ritual. Essas coisas. E o Natural Born Killer teve inspiração no caso real, né? Myra, Hitler e Brad. Verdade, cara. Foi um casal que... A história é bem parecida. A mãe dela, tipo, não gostava que namorava ele. Aí eles resolveram matar ela e o pai, acabaram matando o irmão também e saíram fugido e a polícia perseguindo e os caras matando meio mundo. Outra coisa interessante sobre esse filme é que o pai do protagonista, o Woody Harrelson, o pai dele era psicopata. Foi uma polêmica na época, porque ele tava fazendo papel de psicopata e o pai dele tava preso. Na real? Assim, na real, de verdade. Caralho, bicho. E ele falou que não se importava, que não tinha nada a ver. É. E a ideia do filme, no fundo, pelo menos a minha interpretação, é chocar pela violência pra mostrar que aquilo é errado e o povo gosta. É mostrando mais violência pra chocar. É que cada lugar tem o seu tipo de violência, né, cara? Lá nos Estados Unidos, a molecada entra na escola metralhando todo mundo. Mas você não vê ninguém entrando, né, na sala do George Bush lá, do... Ah, não, mas isso aí, geralmente, é quem atinge diretamente a pessoa, né? George Bush. O cara se sente... O cara sofre bullying. Na época que o pessoal metralhou, era o George Bush, o presidente. Então, é que geralmente o que acontece? O cara, o ódio dele vai se direcionar pra algum lugar. Aí o cara, pô, o cara sofre bullying na escola. Uma, duas, três vezes o ano todo. Aí o cara fica de saco cheio de um monte de coisa da vida, ele vai descarregar. É onde ele acha que é o ponto-chave, cara. Que é os caras que ficaram lá zoando eles. Mas a gente vê muito isso aí é naquele filme Elefante, que não é um filme sobre serial killers, mas conta a história dos meninos lá de Columbine, cara. Situações, assim, antes de rolar tudo, o massacre, mostra mais ou menos, assim, como foi o tratamento com a mãe dos meninos e tal. É meio foda. Agora, cara, eu queria saber o tipo de bullying que sofreu o Charles Bronson, porque ele mata pra caramba. Esse é o serial killer, cara. Ah, outro filme, foda, outro filme de serial killer aí é o inspirado no Evilenko. Na verdade, o filme chama Evilenko. Ele começou a matar com 32 anos, ele matava, era mais criança e prostituta. Ele começou a matar porque ele foi estuprar uma criança. Ele foi estuprar. E ele curtiu. Ele estrangulou, e na hora que ele estrangulou, ele gozou. Ele achou legal, começou a matar um monte de gente. Mas esses caras são espertão, então, né? É sempre o adolescente meio viado, ou criança. Por que que não vai estrangular o cara do Bop lá, sei lá, o cara do... Mas é o que dá tesão. Os caras do Vale Tudo lá, por que não vai? Mas ideia eles dão um jeito, cara. Mas é que assim, a sensação de poder que dá na hora também, né, cara? A sensação assim de do cara poder fazer o que ele quiser com a vítima indefesa, né? A infância desse pessoal aí foi torturando animais e tal. Vai torturar um leão, um urso. É. É. Vai lá. Tortura lá. É, não, mas é, cara. É, mas é o que a gente vê na escola, cara. Assim, esses moleques que gostam de brigar na escola, vê quantos brigaram com pessoas de mesma estatura ou maior. Eles geralmente pegam os menores, cara. É a falsa sensação de poder, assim, começa, né? Por aí. Falando de mais filmes aí baseados em... filmes baseados em serial killer real, acho que só, né? Depois veio... O que que teve de... Vou matar o Bart mais agora. Vou matar o Bart. Ó, tem Monster... Monster. Monster, que é a serial killer, era uma mulher, na verdade. Jack Estripador tem um monte de filme. Tem um até com Johnny Depp, né? Do Inferno, né? O serial killer lá do Zodíaco também teve vários filmes. Não teve só o conhecido aí, o Blockbuster. Teve... Teve péssimos filmes, né? Também, teve, né? Teve um, acho que um só que salva, aquele Black Dahlia Murder. Os dois filmes são ruins, cara. Tem um que tenta fazer uma pegada mais anos 60, sei, uma coisa assim, porque o crime, eu acho que, se eu não me engano, é mais ou menos essa data aí, que tentou ficar uma parada quase que mafiosa da história, mas é péssimo. E tem um que é praticamente uma gravação caseira, cara. Nossa, como, cara. Como se fosse um documentário. Muito ruim, cara. Muito meio ruim mesmo. Bruxa de Blair, assim. Né? É, nossa, cara. É, isso é uma bosta, ridículo, né? Cara. Ridículo. Não veja, não veja. Se, tudo que você vê lá na locadora escrito Black Dahlia Murder, fuja, fuja. Run to the hills. A banda também, que a banda é chata pra cacete. Filme Helter Skelter, né? Ele dá uma ideia da seita do Charles Manson ou ele conta a história da vida do cara? Como não, é? Cara, é mais baseado na seita mesmo, cara. E é um filme chatíssimo. Falar pra você, cara. Dinheiro perdido, cara. É, o filme... Ele o tinha filme... uma filosofia, né, de amor livre... É que o filme inteiro fica tentando mostrar a mente do Merlin... É, mas tentando mostrar a mente e é tipo... Do Charles Manson. E tipo assim, não tem nenhuma trilha, não tem nada, assim. É como certas coisas sem edição, né? É tentar valorizar, é tentar valorizar a filosofia do cara. Exatamente. É muito chato, muito parado. Pelo amor de Deus. É. Não mostra nenhum assassinato, na verdade. Não, Charles Manson é louco pra começar, ele interpretou a música dos Beatles aí, né? É, Helter Skelter. Falando que é verdade. Ele interpretou a música falando que a música falava de uma guerra entre brancos e negros. Né? É verdade. Aí o que ele queria fazer? Ele queria matar uns negão e botar a culpa nos brancos, e com isso ia começar uma guerra no mundo onde os negros iam ganhar. Essa é a interpretação da música. Ele tinha... Mas eu acho que o grande coisa atrás do Charles Manson é o... Grande coisa atrás. Mas é o perna. É a persuasão. A persuasão que ele tinha, né? Pra andar um monte de biscate dando pra ele. É, então, mas não é, cara. Por ele. A gente não precisa questionar os porquês das pessoas entrarem nessas seis, porque isso aí a história mostra desde antes de Cristo, Jones, cara. É. Reverendo Moon. Entendeu? Os caras que pregam o final do mundo. O Rael, cara, da Clonide lá, cara. É, tem aquele cara do Raul, que não é o Sérgio Malandro. O Glauco entrou nessa história de Santo Daime. Entendeu? Assim, e cada um tem o seu motivo. Isso aí não cabe a gente... O meu é pra dar um barato mesmo. eu quero saber que barato que dá. Dos serial killers mais fictícios, mais maluco aí que tem, é que parece interessante a história, é o Michael Myers, que mostra, pelo menos o filme do Rob Zombie novo, mostra a infância, mostra que ele é perturbado. E é interessante que mostra ele torturando os animaizinhos. Mostra a fixação dele pela vida sexual da irmã. Você já assistiu o primeiro, o Halloween? Original, sim, já. Cara, eu achei que é um cover, cara. Eu achei igualzinho. Igualzinho o quê? Tudo. O do Rob Zombie. Só muda os atores. Tem alguns remakes que os caras mudam tudo, assim. Então, mas aquilo lá foi igual, cara. Não, mas ele colocou uns elementos a mais. Ele contou um pouco da história do cara preso lá, de como ele ficou perturbado e tal. Mas é um remake. E o original é mesmo bem mal feito, né, cara? Convenhamos, né? É um filme clássico de terror e tal, John assim. Carpenter, não, mas eu digo assim, não história em si, eu tô dizendo assim, as cenas de assassinato, por exemplo, essas coisas são bem Ah, sim, mas por exemplo, né? No Massacre da Serra Elétrica, eu prefiro as cenas de assassinato original. Do original. Porque eu acho elas muito mais psicológicas, assim, mostra só sombra, uhum, tal. Isso aí eu acho que causou um efeito maior na época do que esse atual na nossa geração aqui que assiste agora. O impacto foi bem maior naquela época. Esse atual também, no final, os caras tentam dar uma ideia de que aquilo foi uma história real, assim, né? Coloca umas cenas ali. Ah, né? Sim, é, nossa. É tipo, verdade, tem isso aí, cara. Isso aí, todo mundo pensou que era mesmo, mas na verdade o diretor depois falou que era Miguel. Não, isso aí é só inspirado numa história que aconteceu no Texas lá mesmo. Outro filme interessante, filme não, série, é o Dexter, que é a história aí de um serial killer que acaba virando um consultor da polícia e ele ataca outros serial killers. Existe uma coisa muito interessante em Dexter, é que assim, os caras não colocam maquiagem nem uma hora na parada psicológica do Dexter, né, cara? Tipo assim, ele tem problemas sexuais, saca? Assim, com excitação, essas coisas. Ele tem esses problemas e a série mostra essas coisas, assim. Mostra a parada serial killer mesmo, assim, dele. Mas não assim, igual a gente tá acostumado a ver em ele cinema trash. No perfil. Você consegue perceber as nuances do perfil psicológico do cara. É isso que eu acho interessante. Só que não fica chato igual o filme do Marilyn Manson. Caralho. Do príncipe Charles. Eu não consigo falar Charles. Oh, é, o Jason tinha perturbação sexual e fixação pela mãe também. É outro. Ele queria ver a mãe mascarada. Eternal revenge, will reach us soon, it's soon.